Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Olha! Bom dia, crianças. Que animal gozado! E está com um gato. Quê? O que é isso? É um mascote. Mas parece gato. É um gato, mas pode ser usado como mascote. Mas para que servem os mascotes? Ah, era para ser usado como gatos. Sei. Vim trazer o seu presente de aniversário. Um gato! Não, isso não é gato, não. É um massacote. Mascote. O que eu disse? Massacote. E como é que é? Mascote. O que eu disse? Massacote. Como é que é? Mascote. O que eu disse? Ai, cole-se, você me deixa louco! Massacote ou mascote? Como vocês preferirem. Sejam muito bem-vindos ao OrionCast dos personagens carismáticos dos consoles. Sim, os mascotes. E, para falar do carisma desses personagens, temos aqui conosco Mr. Bubbles, Hyde e esse que vos fala, Lula Molusco. E, começando a leitura de cartinhas do cast, aliás, né, diga-se de passagem, a gente tá devendo aqui a leitura de cartinhas, né, vamos explicar o que aconteceu, né, Hyde, né, Mr. Bubbles? Então. A gente tentou fazer um negócio diferente aí, a gente tentou fazer a leitura de cartinhas em vídeo, mas não rolou, assim, acho que a nossa cara não foi... Ela rolou, mas o vídeo não ficou legal. É, o vídeo não ficou legal, a nossa cara não foi aprovada, né, cara? Mas a gente vai fazer ainda, a gente vai fazer em vídeo em breve. Faremos, só quando a gente estiver no estúdio do Jornal Nacional vai rolar, gente. Pode ser. Aí vai ser, a gente vai tocar o William Bonner de lá e vai fazer essa parada em vídeo pra vocês verem. Beleza? Então, por causa disso, a gente vai aí fazer uma hora extra aí. Vamos ler as cartinhas do cast do Batman, né? Que ficou passado, e do cast do Battlefield. A gente vai ler todas nessa sessão. E começando por Hyde. O que diz a sua cartinha, Hyde? Bom, minha carta é do Matheus Lima, né? Ele falou lá, chapas da Orion. Aqui é Matheus Lima, do Super Controle. Estou escrevendo esse e-mail após ouvir o cast e poucas horas depois de zerar Arkham City. Impressionante como tudo o que havia de bom no jogo e que vocês comentaram foi melhorado ou melhor utilizado na sequência. Alguns comentários sobre o cast. Diferente do que o Homem Mal falou, acho que a grande graça do Batman não é dar porrada, e sim o fato do jogo não se limitar a isso. Se fosse apenas um jogo de porrada, ele seria só mais um. Os jogos trazem uma imersão fantástica e te fazem buscar inúmeras alternativas que não só esmagar botões para superar desafios. Uhum. Aí fala, com exceção do espantalho, não achei as batalhas com os chefes muito marcantes no Asylum, coisa que melhorou bastante no Arkham City. Aí eu gostei das batalhas no Asylum. Eu acho que ele, tipo assim, é porrado, como o irmão falou, mas ele é bem estratégico, você escolhe muito, assim. Ah, é, com não certeza, tem estratégia. Muita estratégia. É, agora os chefes realmente eu me lembro. Acho que o espantalho era melhor mesmo, né? Porque os outros eram meio. Tipo, o Croc era sem graça, o Joker no final também não foi muito legal. Uhum. Ah, mas é aquilo, né, cara? Não dá pra agradar todo mundo. A gente sabe que é um jogo que agradou muita gente. E mesmo que talvez pra ele não tenha sido tão marcante, eu acho que uma coisa que a gente comentou no cast é assim: é um concurso. Acertar a mão no jogo do Batman. O jogo é excelente mesmo, isso é discutível, né? É. Eu acho que bateu na trave como Game of the Year, né, aquele ano. Recebeu várias indicações. Então, sei lá. Mas é aquilo, cada um tem a leitura do jogo, né? Às vezes a pessoa não... Por mais que seja, o cara não acha lá essas coisas. Aí ele continua. É, o lance de não ter carro no Arkham City não é desculpa esfarrapada, não. Isso é o que o Memo que falou, né? Todas as pessoas presas ali, excetuando alguns presos políticos e médicos, são inimigos do Batman. E convenhamos que andar por aí com um carro não seria a forma mais discreta para resolver os problemas nessa condição. É, mesmo um jato não faria sentido, já que o espaço é pequeno e também não seria nada discreto. É, eles não colocaram o carro que é pra você usar o modo que ele flutua com a capa lá, né? É, o gameplay, pelos né? prédios também, né? É, o gameplay claro. Não, tem carro, colocando não tem carro, o Homem-Mal ia virar aquele jogo do PlayStation zoado lá do Batman, né? Lembra? Na realidade, o Homem-Mal, ele ficou... Eu lembro até do dia que ele leu o motivo porque não ia ter carro. Que o cara falou que a cidade estava muito destruída e o carro não ia conseguir andar. Aí a gente comentou, pô, mas é o Batmóvel, cara. O Batmóvel é um carro fudidão, velho. Ele anda em qualquer lugar. Tipo assim, a gente achou a desculpa. Nesse ponto eu concordo com ele. É. Eu achei a desculpa, uma desculpa esfarrapada. Então fala que é o gameplay, que ele prefere... É que não tem nada a ver com o tipo de jogo, né? É. Ter carro mesmo. Não, fala que não é GTA... O cara deveria ter falado isso. Não combina. É, fala que não é GTA Gotham City, sacou? É o GTA Arkham City, né? Então, fala que é isso. Mas, tipo assim, não fala que não dá pra andar um carro na cidade. Porque o Batmóvel, tipo assim, ele não é um super carro, né? Ele não teria dificuldades em andar em ruas esburacadas. É, então, com certeza. Por isso que a gente achou esfarrapada a desculpa, né? É o fato de ter. Aí ele fala que é a favor da Rocksteady participar da elaboração de mais jogos de heróis, embora tenha dificuldade em imaginar um personagem da DC com uma gama de possibilidades num game tão grande quanto o Batman. Aí ele diz, acho que... você vai falar alguma coisa? Não, termina, depois eu falo. Ele diz, acho que só isso que tenho para acrescentar. O cast ficou muito bom, espero que quem não jogou o Arkham City vá atrás e que não queiram jogar direto... Vá atrás do Asylum, né? E não queira jogar direto o Siri. Vou dar nota 9,6 pro cast. E nota do Arkham City na Metacritic. É a mesma nota no... Ah, tá, entendi. Ficou meio estranho aqui. Da hora. Não, mas da hora. Cara, 9,6 eu sei que o Raid não vai curtir. Não, eu curti sim. Tipo, acima de 9 tá legal. Acima de 9 tá legal. Abaixo não. Baixo. É que eu ia falar, passei de ano, ganhei minha calote. Não, mas sobre o negócio do universo, assim, sei lá, eu confio na Rocksteady, cara, mas eu gostaria mesmo de ver eles fazerem de um personagem da Marvel, tipo assim. Ah, sim, muito melhor, na minha opinião. Meu, tipo assim, um jogo do Iron Man feito por eles. Apesar que eu gosto bastante do Lanterna Verde, mas acho que seria impossível fazer um jogo bom do Superman. Não sei, cara. Sim, Superman, de repente, né? De repente, vai saber. Não sei. O único jogo bom do Superman é aquele... Oi? Ele é tão poderoso que é sem graça, né, o jogo. Então, o único jogo bom que eu joguei do Superman é aquele Morte e Retorno do Superman, do Super Nintendo. Mas sabe o que eu acho? Animal. O Superman, ele tem que enfrentar os inimigos de Krypton lá, os kryptonianos que são tão ferrados quanto eles. Eu acho que, eu quando era criança, adorava os filmes do Superman, né? O primeiro, o segundo eu acho melhor. Tanto que até numa época que, tipo assim, logo que o PlayStation 3 foi lançado, os caras fizeram essa piada, assim, eles foram aquele Screw Attack. Eles foram fazer um vídeo dos top 10 jogos pra PlayStation 3. Eu acho que em quinto lugar, como top 10 jogo, ganhou o Blu-ray do Superman 2. Os caras a ganhar. Porque não tinha muito jogo naquela época pra PlayStation 3, né? Então o Blu-ray do Superman 2, cara. Não sei. Eu acho que. Agora é aquilo, né? São bons filmes, né? Pra época deles. Então é difícil adaptar pra jogo. Sei lá, vamos ver. A esperança é hoje. Conseguiram fazer um do Batman, pô. Por que não do Superman? Eu vou continuar aí, continuando. Vamos lá, Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Bom, vou ler a carta do Emerson Duarte. Vou tentar ler o mais breve possível aqui. E aí, beleza, senhores orionáuticos? É a primeira vez que mando e-mail para vocês. Baixo o feed pelo iTunes e ouço no trabalho. E nem sempre dá para comentar na hora. Já tentei fazer algumas anotações para vir comentar depois, mas perco sempre o time para enviar. Cara, dessa isso vez não posso deixar gente. Passar, o assunto tá Flórida. Acho que isso acontece com todo quase mundo. Todo mundo aqui. Então. Engraçado que quando ele não deixou passar, a gente deixou passar, né? É verdade, né? Ficaram até triste, né? Joguei o Arkham Asylum em 2009, pegando o jogo emprestado com um amigo meu. Por ter sido emprestado, fiz só a campanha principal, deixando as sidequests pro futuro quando eu comprasse. Cara, preciso dizer que sempre tive um receio com o Batman, os filmes nunca foram do meu agrado, e até então não havia sido apresentado ao mundo dos quadrinhos, ou seja, até o lançamento do game eu nem me importava. A experiência mais positiva que tive de jogo de super-herói antes de Arkham Asylum foi o Spider-Man que saiu pra PS1. Nossa, eu achava esse jogo zoado pra caramba, mas... quando eu joguei o Arkham Asylum, eu não tinha tanto tempo pra jogar. Ele me deixou de uma forma que eu ia trabalhar, mas ficava esperando a hora de chegar em casa pra ser o Batman, né? Nem caraca, jogar, da hora. É gostoso quando o jogo faz isso. Quando o jogo faz isso é legal mesmo, né? Poucos jogos têm essa. Poucas coisas na vida, né? Coisas na vida. Eu ia falar poucos jogos, né? Poucas coisas na vida. Tem esse negócio de você chegar em casa e. Não, nossa, quero. Você fica no trabalho pensando, né? O que você vai fazer quando chegar em casa? Pra quem não conhece o universo do Batman, como eu não conhecia, eu também não conhecia, eu não conheço quase nada do Batman, só conheço do que eu assisti nos filmes só. É, eu também só conheço. Eu não sou, aliás, eu não sou um fã de quadrinhos. Os quadrinhos que eu li era a Turma da Mônica, Chico Bento. Ah, eu também sempre li, é? Só li, eu só conheço o mangá, quadrinhos. É, então. Os da Disney era legal, hein? É. Pô, da Disney eu li uns. Pato Donald, Chupatinho. Da hora. Da hora, né? Então, aquele... Tales já é novo, hein? Tales eu não peguei tanto, não. Eu gosto mais dos jogos, é. Eu li os classicão. Zé Carioca, eu li bastante. Boa, é. Isso é bom. Zé Carioca era foda. Vida Churupita. Enfim, ele fala aqui que, pra quem não conhece, né, que nem ele e com a gente, ele apresenta os personagens, os vilões de uma forma legal, né? Pra até quem não conhece nada gostar e entender aquele personagem. Eu também achei isso. Eu também não conhecia nenhum daqueles ali, mas... consegui gostar dos personagens, assim, né, dos vilões. Agora eu cometi uma das maiores loucuras. Comprei Batman Arkham City no lançamento. Que mega facada. Mas pensar que valeu cada centavo que eu paguei. Olha, tipo, se ele comprou aqui no Brasil, a mega facada que ele deve estar falando deve se chamar R$199, né? É, como é que pode uma porra dessa em Batman? Pode? Meu, pessoas, não comprem esses jogos a R$199, não façam essa... Eu ia falar burrice, mas não é burrice, é loucura, que nem ele disse aqui. Uhum. Não, compre os jogos de 130, aqueles que são prensados no Brasil, porque isso empurra os caras a prensarem o jogo no Brasil pra vender mais, pra vender aqui, nesse preço. Então é isso. Eu sei lá, é o que a gente pode fazer. É, então, ele fala aqui do mais coisas do Arkham City, né? Só que a gente não vai ler aqui porque a gente pretende logo fazer um podcast sobre o Arkham City também, que a gente, nem todo mundo aqui pegou, acho que ninguém pegou aqui ainda o Arkham City. É, não deu, né, o orçamento, ainda, né, fim de ano, embaçado. Muito jogo saindo, né? A gente tem que escolher o que vai comprar, né. É. Aí vai, termina, enfim, não vou demorar mais do que já estou demorando e deixo um abraço pra vocês e até o próximo cast. E a nota é 9,5. Muito obrigado. 9 é puxa-saquismo. Ah, não. Tem que dar nota com argumentos, é verdade, jogar só 9,9 é puxa-saquismo mesmo. Valeu, Emerson. Não, valeu. E a gente, uma hora a gente vai comprar o Arkham City, é que a gente é proletário, né? Então, tipo assim, nas contas do mês, vai lá. É jogos de videogame, arroz, feijão, papel higiênico. Aí você pensar em cortar um desses aí pra poder jogar, é embaçado, cara. Principalmente papel higiênico. É. Não rola, né? Apesar que tem bastante cartinha aí. É, tem bastante cartinha. Nossa, maldade, mas... A gente pode aí, mandem mais cartinhas e a gente economiza no papel higiênico pra comprar Arkham City e jogar e fazer um cast, nossa. É. O importante é jogar videogame, não é ter higiene pessoal. Essa é a frescura. A frescura. E vou continuar a leitura de cartinhas aqui, vou ler a cartinha do Elúcidas, né? Ele começa assim: Maninhos. Eu gostei do começo, Maninhos, né? Primeiro venho parabenizar o belo trabalho que vocês exercem no site. Ó, cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E mais, diretor, esse é mais pra vocês, que vocês ralam no site. Não, obrigado, aí, mas... obrigado. É. Eu conheço o site desde 2010, mais precisamente lá no OrionCast 38, OrionCast de Call of Duty. Mas essa é a primeira vez que eu mando cartinha pra vocês. Pois achei nada mais que justo parabenizá-los pelos vexames que eu pago no busão da vida dando risada dos OrionCasts. Nossa, cara, grava olha, isso, tem mano. Gente que rir, eu não acho. Isso é engraçado, OrionCast. Ah, mas tem situações, acho que engraçadas, assim, que pelo menos a galera acho que se identifica, né? Principalmente aqueles memes. Só que não é de comédia, não vemos cobrar da gente depois que, ó, não foi engraçado esse período. É, a gente não manja nada de stand-up, hein, gente? A gente a nossa não ideia é stand-up. Ser engraçado, não. É. Se foi engraçado, é bônus, falhou. Né? É, a gente curte fazer isso aqui, sem dúvida, né, cara? Senão a gente não estaria fazendo. Então, acho que por isso que fica gostoso pra todo mundo. Mas legal, legal que a galera dê risada. E, pô, filma isso no busão, cara. Ou faça os funkeiros ouvirem a gente. Entra na campanha. OrionCast sem headset, sem headphone. Vamos lá. É, em termos geral, venho dizer que vocês têm nota no geral, incluindo OrionCast, notícias, artigos e afins, nota 99. O critério dele acho que é de 0 a 100. Se for 0 a 1000, a gente tá ferrado, hein? É, não acredito que é de 0 a 100. Esse 1, ó, ele esclarece aqui, ó. Eu não deixei ele molhar o bico. Esse 1 que falta é o necessário para sempre buscar a perfeição. Ou seja, nunca cheguem ao topo, pois lá em cima só dá para descer e não subir mais. Filósofo! Frases de caminhão, hein? É. Filosofal Achievement Unlocked, né? Puk, cara, show. Agora para falar de Batman Arkham Asylum e Arkham City. Sem muitas palavras, o jogo é simplesmente épico. Detalhe para os desafios do Charada, que na minha opinião é o maior desafio dos dois jogos. Bom, Ele já jogou Arkham City aí, hein, pelo jeito. Como uma história no mínimo perfeita, ela se desenvolve com tanta fluidez que parece um filme, onde você se sente como o próprio Batman. No Arkham Asylum tem uma parte em particular que, na minha opinião, é a mais tensa do jogo, que é aquela onde ele está em uma das alucinações do espantalho. A gente falou muito dessa parte, né? Que é algo completamente fora do gameplay tradicional. E no fim ele vê os pais dele mortos no chão. A cena clássica do Bruce Wayne, né? Vendo os pais mortos. É aquela cena tensa e a transição do cenário mudando à medida que o Batman vai andando é muito louca. Bom, ele comenta umas coisas aqui do Arkham City, né? Mas é aquilo que o Mr. Bubbles já falou. A gente vai fazer um cast do Arkham City. Tá? Ele falou que não acreditou no final do Arkham City, mas vai ter que conviver com esse final por enquanto. E ele humildemente pede licença pra se retirar. Não se retire, cara. Continue aqui com a gente. Toma mais uma. Continua ouvindo. Toma mais uma, cara. Beleza? E aqui foi o Elustras. Falou e paz. Paz pra você também, cara. Valeu pela cartinha e obrigado por ter escrito aí pela primeira vez e por ouvir a gente há um bom tempo. Tá? E agora, continuando também as cartas, né? Vamos para o cast agora de Call of Duty Battlefield. Mr. Bubbles, você tem aí um comentário pra ler? Né? Eu tenho um comentário que é do Thiago Xavier do Nascimento. Ele comentou não mandou e-mail, ele comentou no próprio post do podcast, né? Ele fala: olá, rapaziada do OrionCast, venho acompanhando o trabalho de vocês algumas semanas e estou curtindo muito os casts. Um dos podcasts que eu mais gosto foi o de locadora de games. Me fez lembrar muito a minha infância, onde tive a oportunidade de presenciar bastante coisa. É por meio desse cast que indico sempre aos amigos. Venho acompanhando podcasts muito famosos como Rapadura Cast, Guanabara, Jovem Nerd, MRG, Android Cast, desde o início. E dá pra ter uma visão de vocês lá na frente. Vai ser um dos podcasts mais famosos quando o assunto é gamer. Tomara, né? Quem sabe? Não, divulgue a gente aí, divulga nós. Então. Parabéns pelo excelente trabalho e continue sempre assim, descontraídos e divertidos. O que falta mesmo é a divulgação. Pelo fato do Brasil ainda não ter essa mania de ouvir podcast, são poucos que sabem sobre esse tipo de mídia e uma ajudinha com um patrocínio não ia ser nada mal. Assim como vocês se focariam muito mais aos fãs do OrionCast. Uma das coisas que sempre noto a diferença é o áudio. Parece estranho comparado com outros podcasts que escuto. Acho que num futuro próximo, um gravador de áudio profissional cairia bem. Mas com o tempo vocês vão adquirindo essas coisas. O problema não é nem o gravador de áudio, o problema é a internet, né? Internet boa no Brasil. Sabe que cairia bem um Mac, hein? Eu acho que um Mac cairia bem. Falta um Mac, né? Falta um Mas Mac. O maior problema é a internet mesmo, como a gente não grava no mesmo ambiente, né? A gente tem que na internet, é complicado. Nosso estúdio é virtualizado, galera. Ele não é físico. Nosso estúdio tá na nuvem, né? Tá na nuvem, claro. Então, mas o que a gente nota mesmo é que falta um pouco de divulgação, acho, no nosso podcast mesmo, né? E eu concordo com ele, a cultura de podcast no Brasil não é, tipo assim, eu faço parte de algumas comunidades que eu danço, né? Faço parte de algumas comunidades de Zoo que tinha uns caras, e os caras eram bem profissionais, assim, tinham um estúdio, eles gravavam um podcast sobre os eventos do ritmo, né, que rolavam em São Paulo, no Brasil, entrevistavam, mas fracassou, cara, ainda mais a galera que dança é menos conectada. A gente muito menos conectado. Então, tipo assim, a cultura de podcast no Brasil é fraca. Cheguei até a trocar umas ideias com os caras, assim. Ninguém ouvia os caras. Tipo assim, uma, duas pessoas ouvia. Então, e a qualidade do áudio deles era alta, porque eles gravavam em estúdio. Mas eu pedi pro pessoal, né, que gosta, que escuta, que espalha a palavra, né? Enche o saco do pessoal, peça até nesses podcasts que vocês comentaram aí, ó. Manda e-mail pros caras, fala, chama os caras do Orion Games, os caras. Até porque o pessoal de games é um pessoal bem mais, assim, conectado, um pessoal bem mais, como eu vou dizer, cyber, assim, bem mais tecnológico do que de outras paradas. É um público paradas. Que vai ter mais, tá mais ligado nesse negócio de podcast do que o resto, por exemplo, o pessoal de dança, né? Ah, né, dança é um fracasso total. Dança total, é incrível. O pessoal ainda não tem muita cultura digital, não, mas chega, uma hora chega. Em relação ao cache acima, é bem gritante que o Battlefield 3 é superior em relação aos gráficos e experiência cinematográfica que Call of Duty. Eu concordo que ele é superior graficamente, mas em experiência cinematográfica eu discordo. Mas e sexo? Sempre joguei o Bad Company 2 E essa franquia sempre trouxe a união entre amigos que agora adultos jogam pela rede online e precisam do outro como uma equipe. Vimos claramente que a Infinity Ward não divulgou muito Call of Duty, pois sabia que o Battlefield 3 iria vir arrebentando com o seu game. Não sei não, véio. Acho que teve bastante divulgação sim. E eu acho que já tem uma base instalada muito grande também. Eu também acho. E o Battlefield 3 precisava fazer aquela mais estardalhaço, porque ele tentou ser mesmo o Code Killer, né? Ele tá correndo atrás, tá tentando morder o mercado, né? Certo, né? Ela simplesmente ficou calada enquanto a galera fazia pré-order comprando um jogo que nem sabia o que tinha pra ver. Creio que os fãs de Call of Duty ficaram putos quando viram os trailers de Battlefield 3. Acho que não. Por quê? Acho que não, cara. Mais um jogo pra eles comprarem. E num público é diferente. É o pessoal que joga, que nem a gente comentou, que joga Call of Duty. Se vocês for jogar o Battlefield, o pessoal vai estranhar bastante. É muito diferente, né? Acho que o público é outro mesmo. É isso aí. Valeu, galera, por mais um podcast. Mas bacana. Muito obrigado aí pelo comentário, por acompanhar a gente. E eu já vou emendar uma outra cartinha aqui de Code, né? A carta do Twenty Angel, né? Ele começa: fala, povo da Orion, aqui é o Twenty Angel. Bom, vou ser direto ao ponto. Code vence Battlefield na questão campanha. Já vi alguns vídeos de Battlefield, vários de Code e Battlefield. E vários de Code. E Battlefield não despertou a mesma vontade. Tipo, é legal, mas não ligo nada para gráficos. Sinto, seria uma espécie de Homefront melhorado. Talvez tenha seus pontos positivos no multi, mas como nunca coloquei em pé em uma lan house, não me atinge. Então, tipo, só joguei CS com bots. Enfim, eles precisam desenvolver personagens carismáticos. Parece que Bad Company fez isso mais ou menos. E sabe criar uma campanha curta, intensa ou longa, bem trabalhada. Algo que não vejo faz tempo. Enfim, tecnicamente tem tudo para superar Code, mas ano final... Na verdade, o que ele quis dizer aqui é que não está escrito dessa forma, mas acho que no final pecou nessa parte. Né? É verdade, a campanha de Bad Company 1 e 2 é melhor do que a de Battlefield. Ele está perguntando, né? Vamos lá. É verdade que a campanha de Bad Company 1 e 2 é melhor do que a de Battlefield 3? Olha, cara, pelo que todo mundo falou, acho que é. Então, tipo, o pessoal reclamou bastante da campanha do Battlefield 3, né, no programa. Então, mas é isso, assim, de forma geral você vê a galera falando que Code tá melhor na fita, né. Eu continuo achando que, assim, eles são bem diferentes entre si, apesar de serem os dois FPS de guerra, eu acho que são dois jogos bem diferentes mesmo. A proposta dos dois é totalmente diferente. Vamos lá, Raid, tem cartinha ou recadinhos? Recadinhos. Se você não se cadastrou ainda, cadastre-se lá na promoção para ganhar o Nintendo DS. A gente vai sortear no próximo domingo, né? Então tem uma semana só aí para participar. Tá fácil de ganhar, não tá difícil. Cadastrem aí. E... eu tenho um recado também. E o Mr. Valor tem um recado também. Eu tenho um recado também que eu quero primeiro agradecer pro pessoal que mandou os e-mails do Batman, que a gente só leu 3, mas teve mais, né? Ah, sim, é verdade. Então, o pessoal que sempre manda, queria agradecer. A gente não lê, o pessoal sabe como funciona o podcast, não dá pra ler todos, porque senão vai ficar chato aqui, mas a gente lê no conforto dos nossos lares, né? E eu queria pedir pro pessoal mandar mais, né? A gente sempre recebe e-mail do pessoal falando: ah, primeira vez que eu mando, sempre escuto e nunca mando. Sempre tem, né? E a gente precisa, né, desse feedback até pra saber como que tá ficando o podcast. E se vocês não mandam, a gente também vai ficar sem a parte das cartinhas aqui, né? E mesmo se perder o time, manda, que a gente pode ler também de um cast antigo, não tem problema. Se for, a gente tá fazendo isso hoje. Ou até, se não precisa ser sobre o assunto, pode ser sobre alguma coisa que você acha que poderia melhorar no cast, alguma dica, alguma crítica, pode mandar qualquer coisa, né? Comentário sobre o tempo, qualquer coisa, manda e-mail pra gente, a gente quer conversar. Se vocês sonharam com os números da Mega Sena, manda aí também. Manda aí também. Isso vai ajudar. Horóscopo, Não, porque tem muita gente que escuta e pouca gente que manda, né? Mande. Se vocês conseguem, só pelas nossas vozes, identificar os nossos signos e traçar o nosso mapa astral, mandem também. Beleza? Nossa, isso aí soa meio Forever Alone, né? Então, mas sei lá, né? De repente, né? De repente alguém consegue. Mas beleza, é isso, galera. Vamos aí que o DS chega antes do Natal, hein? Esse Papai Noel aqui da Orion é mais veloz. É, a gente tá aguardando vocês. Obrigado pelas cartinhas e vamos para o assunto de hoje. E começando o assunto de hoje, a gente vai falar de mascotes, né? Esses bonequinhos, esses bichinhos, né, carismáticos que habitam e habitaram vários consoles aí por onde a gente passou, começando pela era pré-histórica. Eu acho que até que antes de começar pela era pré-histórica, a gente tem que começar aqui definindo o que é um mascote. Exatamente. É um gato? Boa, boa. É um gato. Tem que ser, é um tem que ser um animal? Não sei, ele tem cara, que ser de uma sei. Empresa que tem um console? Eu acho o seguinte, eu acho que o mascote, ele não tem que ser de uma empresa que tem um console. Também acho. Não acho que precisa ser. Eu acho que qualquer empresa tá livre para fazer o mascote. Agora, eu não sei, eu penso assim, o mascote, ele tem que ser uma viagem. Ele tem que ser uma coisa assim... Ele tem que ser um bicho. Não, ele não tem que ser um bicho. Na verdade, ele pode ser um bicho, mas ele pode ser um bicho de várias formas, né? Ele não precisa ser exatamente um bicho da natureza. Ele pode ser um bicho fictício. Mas se for um humano, poderia ser um mascote? Ah, eu acho que não, porque aí não é tão fictício, né? Não sei, eu não... Tem que não ser concordo. Caricato, né? E um elfo? Eu acho que tem que ser um negócio ser um mascote. Oi? Um elfo. Um elfo seria um mascote? Um elfo não é um humano. Não é um humano. Mas ele tem formato humanoide. É, mas acho que tem alguns atributos. O Link seria um mascote? Então, essa é a pergunta. O Link seria acho que um mascote? Não, hein? Ah, eu acho que não. O Link não é mascote, cara. Não é mascote. Não é mascote. Mascotes sim. Geralmente são associados também a jogos de plataforma, né? Uhum, muito associados. Né? Então, jogos beleza. Então a gente definiu que o... Mais ou que menos, que é um, pra né? gente é um mascote, né? Mais ou menos. Então não é um gato. É. Ou um massacote. Ou um massacote. Uma pichorra pode ser um mascote? É, eu acho que sim, né? Poderia. Pode, né? Pichorra... É, então... Ai, ai. Mas é... Começando com os mascotes, né? Já que a gente... chegou a essa definição, a gente começa na era pré-histórica dos mascotes, né? O primeiro, talvez, dos mascotes, se a gente não tiver enganado, o Pac-Man, né? Que foi daí lançado em 1980, né? No arcade pela Namco. Cara, olha, na época, eu não teria esse conceito de mascote, acho que nem existia, né? Mas ele ficou, ele tinha uma personalidade, assim, tanto que ganhou a Miss Pac-Man, né? Que era o Pac-Man com o lacinho. Eu furei de jogar Pac-Man no Atari, achava a versão da máquina maravilhosa, com aquele gráfico de bar, né? Então, que era mais bonitinha. Mas a primeira versão, ele não tinha pernas nem braços, né? Não, ele era um tinha. O pessoal mais novo pode não entender, né? então. Ah, o Pac-Man é o clássico come-come, né? É, lógico. É uma pizza faltando um pedaço. É, não, mas esse pedaço ele completa e abre, completa e abre. Exatamente. A ideia dele, do desenho do Pac-Man veio disso mesmo, os caras estavam comendo pizza, né? Aí o cara que era o designer deles lá olhou o negócio e falou, nossa, que legal isso aqui, né? Tipo, a pizza faltando um pedaço. Aí daí nasceu o Pac-Man. Cara, eu acho que uma das coisas extremamente universais, né, cara? Eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas se o Pac-Man não deu origem aos emoticons que o pessoal usa. É verdade. Realmente, hein? Amarelinho, tipo assim, o Pac-Man veio pra aquele smile que aparecia em discos de house music na década de 80, final da década de 80, que depois virou os emoticons. Olha que viagem, cara. Tudo isso nasceu. Isso é um trampo de pra designer pesquisar, né? Tipo assim, da onde veio aquele formato. Mas isso aí, acho que é o primeiro mascote da história, assim. Mascote da pedra lascada. Né? E muito primeiro... bem sucedido, né? Porque tem jogo dele até hoje, né? Nossa, cara. E jogo clássico mesmo, né? Jogo então, clássico. Igual a de 15 anos atrás. É. Cara, isso é muito ferrado, velho. É uma fórmula daquelas, né? Que não acaba... Ah, meu, tem Pac-Man nesses brick game, cara. Tem... Nossa, cara, Pac-Man é um negócio tão universal, se a gente for pensar... É, e ele foi se transformando com o tempo, né? Que ele começou mesmo sendo só aquela pizza sem um pedaço e ele foi ganhando braço, perna, olho, esposa. Mas depois perdeu tudo de novo, voltou. Foi ganhando tudo, né? É, ele se divorciou, foi... será? Divorciou, perdeu metade dos bens. É, então deve ser por isso que ele perdeu tudo. Ficou tudo com a minha espera. Sabiam que o último game dele saiu em 2011, né? Chama Pac-Man Battle Royale. Parece um episódio do 007, né? Parece o nome de anime. Ah, cara, Battle Royale, eu lembro de Cassino Royale, assim. Ah, então, pra mim, remete ao 007. E é arcade, né? É. Caraca, velho. Esse é muito parecido com... ficha lá no Japão, lá no arcade do Pac-Man. Ah, provavelmente. Ah, tem, cara. Tem. E as pessoas-chave por trás do Pac-Man é um cara chamado Toru Iwatani, né? Outro que chama Shigeo Funaki. Tem o Toshio Kai e o Kunito Komori. Credo, ficou modo Serginho Groisman agora, né? Ficou modo Serginho Groisman total, esses nossa. Esses três primeiros aí que você falou são os caras que criaram o Pac-Man lá nos anos 80, né? E esse último é o cara que tá... acho que é o diretor desse jogo novo aí. Tá cuidando dele agora, né? É. Esse jogo novo é bastante parecido com aquele Pac-Man que tem pra Xbox Live, que é um coloridão, assim, meio... Cara, tem um amigo que tem esse jogo, cara. Aquele que dá vômitos, né? Isso, eu quase comprei esse jogo. Gente, a minha única... Existe Pac-Man 3D? Seria muito existe, legal. Existe, né? Existe. Tem? Claro. Que sai da tela? Não, 3D... Ah, tá. Vocês estão falando 3D que sai da tela. Não 3D poligonal. 3D Avatar. Sim, 3D Avatar. Não, esse eu não tá conheço. Tá aí uma dica pra Nintendo 3DS, hein? Tá aí, hein? Olha a gente quebrando o galho aí da Nossa, Nintendo. E um Pac-Man 3D. Pac-Man saindo da tela. Ou poderia ter um Pac-Man RPG também, né? Pessoal, que legal um RPG do Pac-Man. Personagem com uma história dessas assim... Cara, e aliás, não tem um Pac-Man Race, né? Tipo Mario Kart. Poderia sair. Não sei como não saiu na época do PlayStation, que ele virou. Ele virou plataforma, né? Ele é um personagem extremamente carismático, universal. Né? Todo mundo sabe quem é. Acho que, meu, é o Come-Come, galera. Mas show de bola, assim. É um personagem que eu curto pra caramba, velho. Joguei muito Pac-Man no Atari. Depois tive o cartuchinho da Miss Pac-Man, que era o Pac-Man com um lacinho na cabeça. Pode crer. Achava aquilo uma mudança gráfica espetacular. Oh. Assim, agregava um valor. Agregava um valor absurdo, cara. Então, mas é isso, achei clássico, clássico dos mascotes. Continuando a lista aqui, tem outro da mesma época, né? Um ano depois, 1981. Nada mais, nada menos que Donkey Kong, cara. Esse cartucho eu tinha no Atari. Tinha um cartucho do Donkey Kong que você ia com o Mario pulando os barris pra chegar lá em cima. Olha que maluquice, hein? Então, e você vê, a gente pode dizer que foi aí, quer dizer, a gente vai falar mais pra frente, né? Mas nessa época ele ainda não era um mascote. Ele não era um mascote. O mascote era o Donkey Kong, né? Até porque ele dava nome ao jogo. Não, mas o Donkey Kong também não era um mascote ainda. Não era um mascote. Mas, tipo assim, mas no mínimo ele já dava o nome ao jogo. O nome do jogo era... Sim, Donkey sim. Kong. Ele era tipo um King Kong, né? Na verdade. Então, era tipo um King Kong. Eu lembro de uma coisa engraçada, né? Quando cada escada que você ia subindo, ele dava umas mexidinhas, assim, nos braços, assim, ficava bravo, né? Que o cara tava chegando lá em cima. Então, já era símio, né? Já tinha uns comportamentos bem de macaco. A ideia do Miyamoto, quando criou o Donkey Kong, era fazer um personagem idiota mesmo, assim. Personagem, ele teria que ser um vilão, né? Ele nasceu como um vilão, o Donkey Kong. Só que é um vilão que não seria mal, sabe? Uma coisa assim, um vilão do bem. Vilão do bem, um vilão carismático. Que a Nintendo até foi processada por isso, mas se for pensar bem, é realmente bem parecido, né? Com a história do King Kong. Que o macacão, ele sequestra lá a namorada do Mario, que não chamava Mario na época, né? Era Pauline. Aí o Mario tem que subir lá o esqueleto daquele prédio lá e salvar ela, né? Eu acho que eles só não fizeram mais coisas porque o Atari não tinha recursos pra criar uma cidade, um prédio, um edifício. Não, mas ele tinha pra arcade isso aí, era com gráfico de bar também. Gráfico de bar, né, cara? Que a versão do Atari é bem piorzinha. É, bem piorzinha, no arcade é mais bonitinho, né? Quem pode ver aí hoje em dia no Mami ou forçar no YouTube vai ver. A versão é mais da hora. Ele veio virar um mascote mesmo, dito com a Rare no Super Nintendo, né? Ah, sim, aí foi o jogo que tá estabelecido como mascote. Foi um grande jogo, né? E ele fez aí a aparição recentemente, né? Esse ano aí, na realidade um pouco antes, né? Ano passado, em Donkey Kong Country Returns. Na realidade, esse ano a gente fez um cast, né? Um dos primeiros casts do ano, o cast de Donkey Kong Country Returns. E ele saiu em novembro de 2010 para o Wii, feito pela mão da Retro Studios, que é aquela que fazia Metroids, né, as nossas séries Metroids. E a pessoa-chave por trás dele é o tal do Shigeru Miyamoto. Apesar, ele leva o crédito, mas se for ver bem mesmo, né, quem fez o Donkey Kong foi a Rare, né? Porque se pegar aquele macacão que o Miyamoto fez pro Donkey Kong, Ele não era nada, né? Ele não era nada. Kong só. Uhum. Fora que ele ganhou vários personagens coadjuvantes também, né? O Didi, a Dix. Todos, né? A Dix, pra mim, é a melhor personagem da série como toda e foi criada pela Rare, né? Eu gosto também os Kremlins lá, o Capitão Carvão. O Carvão, né? que é sensacional também, né? É. As marmotinhas. No começo do jogo. Os animais, né? Os animais. É muito legal, né? O universo do Donkey Kong. Meu, muito, muito carismático. Quem definiu ele mesmo como o personagem que ele é hoje foi a Rare. A Rare foi épico aquilo ali. Nossa, muito, muito bom. Mas aí um grande mascote, né? E já puxando a fila, como a gente tá falando, tá do mesmo time, né? Do mesmo jogo até, né? Mario, né? Impossível não falar de Mario. É o mascote que faz a abertura do nosso cast. Ele fala aí na abertura do nosso cast, enquanto ele não tá trabalhando em algum jogo, ele trabalha aqui semanalmente, vem, bate o cartão e faz a abertura. O primeiro game foi o mesmo game do Donkey Kong. Olha só que curioso, né? O primeiro trampo deles foi no mesmo game, né? Pois é. Tipo assim, o primeiro emprego, né? Foi o primeiro de aprendiz. Dois de uma vez, né? E também foi em 1981, o mesmo jogo de arcade da Nintendo. E também foi criado. O Hyde sabe bem a história de como o Miyamoto colocou um bigode nele, né? Porque não dava pra. Acho que a máquina não tinha recurso pra fazer. Ele queria fazer uma coisa característica, né? É difícil você fazer uma boca ou colocar detalhes num personagem usando, sei lá, acho que. Resolução de Atari. É, aquela resolução baixíssima, né? Ele tem o quê? Acho que uns 16 bytes, né? Pra desenhar o personagem. É a mesma coisa pegar o Paint e reduzir no máximo assim e ficar pintando quadradinhos, né? Então ele colocou lá o chapéu, colocou o bigode, aí virou o Mario que a gente conhece. E o nome Mario veio só depois, no jogo Mario Bros, né? Quando os caras da Nintendo viram que ele parecia com um zelador do prédio onde eles trabalhavam, que era o Mario Segale. Aí ele ganhou o nome que de Mario. Que era italiano. Que era italiano. Mario Segale aí. Uhum. Que daí por isso que o Mario virou italiano, né? Disso é muito engraçado esse cara, né? É. Cara, o encanador italiano, velho, que come cogumelo. Que brisa. Depois tem gente que fala que Bob Esponja é brisa. E engraçado que nos primeiros jogos o Mario não era encanador, ele era carpinteiro. Mudou muita coisa. É, a roupa ele tem dele duas profissões. É, a roupa dele é de carpinteiro, isso é verdade. Mas esse negócio dele ter encanador devem ter inventado por causa do negócio dos canos mesmo lá. Foi no Mario Bros. Quando era aquele jogo que você ia o Mario e o Luigi batendo nas tartarugas, saíam do. E uns outros bichos estranhos, né? Saíam dos canos. Aí ele mudou pra encanador. Mas na realidade, a roupa é genérica, tipo assim, porque o macacão é uma roupa de serviço, ponto. Você pode ser encanador, carpinteiro, mecânico, é uma roupa clássica de serviço, né? Serviço. Então, ele era. A gente pode dizer que o Mario, se ele adquirir mais algumas funções, ele também é apto a trabalhar com serviços gerais. É. Conhece tudo. Sinto a banheiro, arrumar ar-condicionado e por aí vai. O último game é bem recente, é Super Mario Galaxy 2, lançado também em 2010, né? Foi no mês de maio de 2010 e foi lançado para Wii. E a pessoa-chave também por trás é o mesmo, né? Shigeru Miyamoto, né? Aí a gente pode dizer que nesse o Miyamoto trabalhou bem mais do que no Donkey Kong, né? Isso. Não, nesse ele tem mais crédito, com certeza. Inclusive ele tem crédito em todas as instâncias, né? Quando foi pro 3D, a maioria das mudanças que teve, ele tem crédito, tem bastante crédito. E digamos assim, que ele fez os dois, assim, fazendo uma comparação, mas o Donkey Kong foi aquele filho bastardinho criado numa boa família adotiva, que adotou ele, chamada Hare, e o Mario foi o filhão que ficou ali criado por ele. Por aí. Então. Eu acho que é por aí, né? Tipo, os dois tiveram uma ótima criação, mas um foi criado por família, adotado por uma família que é a Hare, e que já perdeu, né? Ele já perdeu o pai e a mãe, e outro continua com o pai vivo, né? O Mario sempre teve o pai acompanhando e tá. E o Donkey Kong foi abandonado de novo, né? Depois que a Hare foi. Agora que ele foi resgatado. Agora que ele foi. Tomara que venham os jogos bons ainda, né? Torcer pra. Mas eu acho, cara, assim, que tem possibilidade imensa da Retro Studios fazer mais alguns games do Donkey Kong. Vamos ver. Sei lá. Eu tenho certeza que eles vão lançar um 2, hein? Diz o Reg, né, que eu acredito que Zelda Skyward Sword é o último suspiro do Wii, mas diz ele que não é o último grande jogo do Wii. Então, não sei que eles lançam o novo Donkey Kong, até aproveitando muita coisa que eles já fizeram no... Eu preferia que eles guardassem pro Wii U com gráfico HD. Melhor ainda, né? Eu espero pra isso. Também espero, até porque anunciaram o console pro ano que vem, mas vamos ver. Mario a gente sabe que vai sair, fatalmente. Tá com o pai aí. E é isso, movendo pra próxima era, era 8-bit. Era de ouro dos videogames, né? Temos outros mascotes aqui. Vamos falar do Alex Kidd. O Alex Kidd, o primeiro jogo dele foi o Alex Kidd in the Miracle World, de 1986, do saudoso Master System, da SEGA. Raid, você jogou Alex Kidd? Joguei pouco, não joguei muito não, né? Achei engraçado o Alex Kidd, que a ideia dele era concorrer com o Mario, né? Coitado. Então, acho que, tipo assim, Alex Kidd era o concorrente direto do Mario na época. Eu lembro de ver no Master, assim, mas eu não curti tanto, né? Até porque Master eu não tinha, eu tinha Nintendinho clone, né? Era uma barata. O erro do Alex Kidd, eu acho que é que ele tentava ser um Mario, né? Ele era um Mario wannabe. Então, não dava certo, né? O erro dele era fazer batalhas com papel pedra e tesoura. Então, isso é um erro grave. Grave, grave. Batalha totalmente baseada na sorte, né? Na realidade, eu acho que o erro dele é não ter também um nome muito carismático. Alex Kidd, eu acho que é um nome meio genérico, cara. Eu acho que... Tudo bem que Donkey Kong é um nome separado, Donkey Kong. Mas Mario é um nome tão simples assim, sei lá, cara. Pac-Man é um negócio tão simples. Alex Kidd, eu acho que faltou coisas carismáticas também. Porque o que você lembra quando você fala do Alex Kidd? O que você lembra? Nem ele nem o desenho dele, o sprite dele é muito... Marcos. É muito icônico, assim, né? E as fases dele também não tem. O que você lembra? Eu, por exemplo, lembro do helicóptero, lembro daquele anel que atira, tipo, não tem muita coisa. E eu lembro das batalhas com... Papel, pedra e tesoura, é isso que vem na cabeça, né? Falar Alex Kidd, a primeira coisa que vem na cabeça é isso. Então, não... Não tem, tipo, que, sei lá, o Mario, você lembra cogumelo, bloco, cana, todas aquelas maluquices. Não tem muitas coisas exclusivas do Alex Kidd. Apesar que era até um bom jogo, né? Não, ele era assim, legal, né? Mas não era marcante. É que tinha outros melhores, né? E você vê que incrível. Eles insistiram, né? Até, tipo, de 86 a 1990, ou seja... Durou pouco, né? Durou pouco, eles tentaram 4 anos, né? Então, foi o ciclo de vida do Master, né? Até o Mega foi lançado em 89, só que o Master, ele foi esmagado pelo NES, né? Então, ele não teve como competir. Não teve como competir. E olha só que nome engraçado o nome desse último game, né? Ó, Alex Kidd in Shinobi World. Nossa. Ou seja, ele já tava precisando de participações especiais, que o negócio tava tenso. O que ele vai fazer no mundo do Shinobi, velho? Olha a brisa, né, cara? Você imagina, Mario em Ninja Gaiden's World, Ryu Hayabusa World. Que curioso, eu quero ver esse jogo agora. Então. É tenso, né? É tenso. E o cara responsável por ele é um cara chamado Kotaro Hayashida. Né? E, meu, será que esse cara tá trampando ainda na SEGA? Será que ele tá vivo ainda? Tem que ver se esse cara tá vivo ainda. Vai saber, né? Mas nem só de SEGA e Nintendo vivem os mascotes, né? E a gente até ter falado do Pac-Man, que era da Namco, mas a gente se concentrou aqui falando do Mario e do Donkey Kong, que foram criados aí pelo Miyamoto, depois a gente falou da SEGA, mas outras empresas que criaram, viram que rolava, né, essa parada de mascote, e a Capcom criou o Mega Man. O primeiro jogo chamava Mega Man, foi lançado em dezembro de 1987, para o saudoso NES, o Nintendo Entertainment System, feito pela Capcom, que eu gosto tanto, né? A gente já fez cast da história da Capcom, né? Ultimamente anda pisando na bola pra caramba. Anda mercenária zona, assim. Aprendeu bem com a Activision, né? Fez vários cursos lá, não tenho dúvida. Mas é uma empresa que tem uma baita história, assim, eu adoro várias coisas que a Capcom fez. E, cara, eu confesso, eu não sou tão fã de Mega Man assim, mas eu sei que é um personagem que tem... Ah, eu já acho um personagem legal pra caramba, né? Não, vocês lembram quando a gente foi na Video Games Live, que tinha um cara vestido de Airman? Lembro. Nossa, dos inimigos. Foi o cara que ganhou o cosplay, cara, da noite. Eu só lembro da galera em peso gritando, Airman, Airman. Ele tava com ventilador, né? E é um negócio simples, né? Os inimigos são tudo man, alguma coisa, né? Ah, eu acho o Mega Man, ele é bem moderno, assim, já é outra pegada desses outros mascotes. Sabe, aí, né? A única coisa assim que eu não gostava muito do Mega Man é que o jogo era hiper, ultra, mega difícil. Ah, essa era uma das características. Mas isso sempre foi uma das características do jogo, mas, né? Sim, mas eu acho que era difícil a ponto de ser frustrante, não, sabe? Não, ele era difícil assim. Você jogava, pegava a mãe, tinha que pegar a manha. Aí você passava, o que pegava mesmo é o final. O final é de... sempre foi muito difícil. Então, eu chegava quase sempre no final e no final eu não desistia, porque não dava. Mas aí, mas é que tá, agrega valor, né? Você pode falar assim, aí eu terminei Mega Man tal. Mas eu não posso falar que eu não terminei nenhum, coisa. Eu terminei o Legends. O Legends não é... é, isso então, não é tanta coisa assim. Não é tanta coisa. Cara, né? Mega Man é ferrado. Eu acho que se eu tivesse terminado esses Mega Mans da época de 8-bits, assim, é o mesmo orgulho que eu tenho de ter terminado Contra. Apesar que eu gosto mesmo é do Rockman, o Rockman X. Uhum. É o mesmo, você conta como o mesmo? É tipo a evolução, é o Mega Man adolescente. Agora eu não gosto dos Battle Network lá do... Ah não, esse também não. Do Game Boy. É, ah, sem contar que o Mega Man ele traz um sidekick mais ainda tão bom quanto ele, que é o Zero, né, o Zero. Uhum. É mesmo. Nossa, cara, e eles produzem até hoje, né? O Mega Man 10 saiu aí em março, né, de 2010. Um gráfico de NES. Um gráfico de NES. Não, e tipo assim, tem os caras lançaram o Mega Man na Live com o gráfico igualzinho, velho. Eu tenho um amigo que acho que tem... Ele fez todas as conquistas desse jogo. 200, assim, um negócio extremamente hardcore, né? Tem que ter... E não tem save, hein? Ah, não tem save. Ah, não. É 8-bits e não tem save. O negócio é casca grossa demais. É que o Mega Man, ele ficou carismático e ele tem muitas características que só são dele, assim, né? O negócio de você... O próprio estilo dele já é muito legal, né? Apesar que eu acho que ele é um pouco copiado do Astro Boy, né? Com certeza. Ah, tem influência. Aquele, né? Capacete dele, aquele visual futurístico, acho que sim. Mas ele conseguiu ser bem diferente. O negócio de você sempre, que é uma característica do jogo, é você sempre pegar o tiro do seu inimigo, né? Dos chefes. Sempre tem isso, né? Sempre tem o negócio das armaduras também. Isso no X, né? Na série X. As músicas são... Puta, as músicas do Mega Man... As músicas são ferradas. Isso é uma coisa que eu acho marcante. Tem música do tipo Angra, né? Você lembra disso? É, tem. Os midizinhos ficam tudo louco, né? É, muito da hora. Sabe uma coisa que eu acho marcante? É que eu já vi por aí na internet a imagenzinha dos personagens do Street Fighter 4 no estilo Mega Man. Tipo, eu vi assim, vocês já viram isso por aí? Eu acho muito da hora. Aquela posturinha dele com os braços assim, com o cotovelo pra cima. Uhum. Braço pra baixo, eu acho aquilo extremamente característico. É um negócio bem de... Não, pixel art é uma ciência, assim. Né? É. Uma ciência. É, cara, ele tem um formato... eu acho carismático demais, cara, aquele jeito dele ficar parado, assim. Não, parece que é uma coisa, assim, simples, aqueles personagens pixel, que é, sei lá, altura 16 por alguma coisa, assim. Mas fazer aquilo é muito difícil. Eu já vi uns caras que trabalham com... Não é o Game Maker, é aquele de RPG qualquer. RPG Maker. RPG Maker. Os caras que desenham os sprites daqueles bonequinhos, daqueles negócios, os caras são muito feados. Eu já vi um processo de produção deles, que ele pega uma imagem de alta definição e como ele vai trabalhando aquilo pra ficar em poucos pixels, aquilo é muito difícil de fazer. É super difícil. É muito super difícil limitado. Pegar então, uma imagem que tem pouquíssimos pixels e deixar bonita. É arte. Arte, isso é arte mesmo, cara. É... Falando do Van Gogh, do Mega Man, uma coisa que eu achava muito legal no Mega Man era a capa dos jogos, né? O desenho que vinha no cartucho, que não tinha nada a ver, assim. Era um cara com a roupa azul, né? A roupa. Putz, pode crer, velho. Você sabe que no Dead Rising, no shopping, né? Você pode comprar as roupas. É, o capacete, assim, dá pra você ir montando ela. Eu vi um amigo uma vez, ele tava só com os braços, a parte das pernas e o capacete. E uma arma que atirava bolinha amarela. Nossa, muito cara, caramba. Era muito engraçado. Literalmente tava brincando de ser Mega Man. Muito ferrado. E os caras por trás dele, né? O Keiji Inafune, que tá na moda até hoje, né? E o Tokuro Fujiwara. Meu, pedem Mega Man novo pro Keiji Inafune até hoje, né, velho? Tipo assim, não é o que mais. Acho que. Será que ele não cansou, não, cara? Bom, Miyamoto não cansou de Mario, né? É, então, cansa nada. É, mas aí a diferença é que o Mega Man, por exemplo, o X, quando lançou o X, foi até o X8, né? Caras não param de lançar. Não param. E continua, é um personagem emblemático, cara. Continua no acho que não deve ter super vendagens assim, mas eu acho que continua na cena, assim. É firmaço. Mas grandes personagens, assim, acho show, Mega Man. Abrindo agora a era 16-bits, Hyde. Ele, né, Hyde? É, tinha que ser, né? Sonic, né? Primeiro game, Sonic the Hedgehog, em 1991, pro Sega Mega Drive, cara, da desenvolvedora Sega. O que falar de Sonic, né? Esse é bem mascote, né? Esse é bicho. É bicho. Animalzinho. Ele é bicho, ele tem as cores da empresa, né? Que é o azulzão da Sega. E ele, pra tipo, representar o videogame, né? Que era mais rápido, então ele é rápido. É, foi todo planejado mesmo pra isso, o Sonic. Ele, né? É bem invocadão também. É, então. O Sonic, o que é legal dele é que ele fez o oposto do Alex Kidd, né? Enquanto o Alex Kidd tentava ser, era um Mario wannabe, o Sonic ele ia no oposto, né? O Mario era todo bonzinho, aquela coisa, tartaruguinha e tal, né? O Sonic era mais mal, né? Aquela coisa mais rebelde, assim, sabe? É, então. É. Ele era rápido, você podia. Você tinha que passar, em vez de ficar explorando a fase, você passava correndo pelo máximo que você conseguia, né? Uhum. Então, e isso funcionou muito bem no Mega Drive naquela época. Infelizmente hoje não. Mas... A gente pode falar que é o mais veloz dos mascotes até hoje. Ah, com certeza. É o Usain Bolt. Rivalizando com o ligeirinho do Super Nintendo. Ah, que boa, ligeirinho. Só que é muito mais rápido. Joga o Generation lá pra você ver, não dá nem pra ver nada. O Sonic de hoje tem nós, né? É, então. Ele é rápido até demais. Eu tava comparando, ele é mais rápido que os carros do Forza, né? Você já percebeu isso? Ah, é, cara? Ah, com certeza. Mais que os carros X1, mais que os Ferrari, carros... Ferrari, qualquer carro lá é mais rápido. Caraca, velho. Então, é isso que eu acho. Que agora, tipo, tá na moda lançar Sonic 2D, né? Sonic 2D que é o legal. O pessoal se convenceu de que não é o legal 3D, né? O legal é 2D. Só que o pessoal acha que tipo, tá numa brisa de fazer ele correndo... Que acho que os caras piraram. Rápido, né? É, os caras piraram com os hardware de hoje. Falaram, nossa, meu, dá pra gente fazer ele correndo muito rápido. Só que não dá pra se enxergar nada, velho. Eu joguei, tipo, Sonic Generations, a demo. Meu, eu não consigo enxergar nada. O cenário vem em blur, assim, sabe? Você só vê, tipo, as manchas passando. Não vejo mais nada. Eu tento jogar devagar o Sonic, pra você ter uma ideia. Nossa. Ele não anda devagar, cara. Né? Não tem como jogar devagar com ele. Não, eu dou uma corrida, paro. Com um pouco, paro. Senão assim. Eu não consigo ver nada, velho. Acho que tem freio ABS, né? É. Tem que ter freio ABS e nós, né? Bom, e o último game lançado dele foi o Sonic Generations aí, que é bem recente, né? Que saiu pra 360 e Play 3, né? Acho que PC também saiu, né? PC também saiu, que a gente tá comentando aí. E... Pô, eu acho que é um mascote que não vai morrer, não. Vai continuar lançando o jogo. Que tem uma olha, base não apanhando, né? Mas morrer jamais. É. Eu acredito, né? Ele não saiu do ciclo, o Generations não quebrou o ciclo, mas eu acredito que um dia tem esse sonho... Eu não joguei esse Generations aí, não. Não, mas ele é um desastre. Não é um desastre. Não, então, já é alguma coisa. Mas sabe o que ferra ele? Eu achei que ferra o gameplay. O jogo não é pensado no gameplay. E o Sonic tem aquele negócio de ter perdido os caras que criaram ele, né? A equipe é toda diferente. Depois do Adventure, o Yuji Naka, os caras lá que criaram, saíram da... Da é, o cara é chamado Naoto Oshima e é o Yuji Naka. O Naoto Oshima era o designer e o Yuji Naka era o programador, né? Uhum. Os caras saíram, fizeram lá a empresa deles lá, acho que não deu certo. Ele tentou fazer um pinguim lá pro Dreamcast também, acho que não deu muito certo. É, então... Se bem que um pinguim é um bicho legal, hein, pra fazer um... É, o jogo é interessante até. O Tux acho... é um jogo pro Linux. Então, eu acho louco aqueles pinguins do Madagascar, cara. Porra, esse desenho é muito louco. Pô, cara, aqueles pinguins eu acho demais, velho. O Dalski... É, eu acho eles mais legais do que os do Happy Feet. Muito mais legais. É, o pinguim é um bicho elegante, cara. É, um bicho elegante, cara. É um bicho que dá pra ser caricato também. Né? Tem um jeito de andar todo. Puta, pensando bem, eu vou guardar essa ideia, hein? Fazer um jogo de pinguim pra iPhone. É mesmo, não vamos contar pra ninguém aqui, hein? É, não vou falar pra ninguém, não. Não contar pra ninguém, tá? Aí a gente já vai pro próximo, não vamos nem ficar falando dessa ideia. O próximo personagem, né, o próximo mascote dessa era 16-bit, é não tão carismático quanto o Sonic, mas eu lembro de jogos desse mascote, é o Aero the Acrobat. É, o primeiro game dele foi Aero the Acrobat, lançado em outubro de 1993 para Super NES e Mega Drive. E olha só que bonitinho o nome da desenvolvedora, Iguana Entertainment. E a publisher era a Sunsoft. Ah, é a Sunsoft. A Sunsoft, o símbolo dela era o Aero the Acrobat mesmo, é. Né? É, então. Tinha vários jogos pro Super Nintendo dessas empresas, né? Da Iguana e do Sunsoft. Caramba. Ah, Iguana. Side Pocket. Eu joguei. Side Pocket, exato. Side Pocket tinha essa Iguana aí. Mas, cara, foi um jogo que na época, assim, ele, eu vi que existia, vi as pessoas jogando, mas não me interessei tanto, não. Ah, nunca pegou esse jogo, né? Então, eu joguei, eu fechei o Era do The Acrobat Hill 2, né? O 1 não. O 1 eu achei meio tosco. O 2 é legal. E eu não entendi por que o jogo não pegou, porque o jogo é bom. É estranho isso, né? Acho que ele foi perdeu o. Mas eu acho que pelo Mario também, Sonic. Também eu acho que a concorrência era muito forte, muito polarizada, né? Então. Tinha outros, por exemplo, eu lembro de um também chamado Histar, que era uma estrelinha. Verdade, né? Lembro. Da SEGA. Ah, era mas bacana, também, eu tô vendo a data de lançamento dele aqui, por que não pegou? 93. 93 tinha Mario, tinha Sonic 2, tinha um monte de coisa, pô. É, tava difícil. É, então. Tava difícil. Pô, assim, é tão fácil quanto um FPS de guerra moderna pegar hoje. É, então. Entendi, a concorrência era tão, tão cruel que... O Aero de Acrobat 2 saiu em 94 também. O Donkey Kong Country 1, você acha que saiu em 94? Saiu em 94. Cara, não. Tipo assim, só pegaram pedreira, velho. Então, pensando bem, o jogo ele era... Acho que ele sofreu meio que o mal do Alex Kidd, né? Tentando ser o que os outros eram, né? Não é uma ideia original, assim. Ele tinha um diferencial, então... É, o morceguinho lá também, ele não é tão legal não, assim. Ele é feio, design. Né? Acho que o design é importante pra caramba. Eu acho ele até legalzinho, assim, mas é aquilo. Quando você pega o Sonic... Ah, mas é que morcego, eu acho que é um bicho que dá um pouco de repulsa, hein? Ah, sim. É um várias pessoas... Asa, né? então. Ele tem nariz de porco. E aqueles morcegos do Donkey Kong Country Returns, eu acho demais, velho. Os morcegão, acho. Ah, mas aí ele é todo caracterizado. Esse do Aero de Acrobat. Acrobat, que é um trocadilho. Pô, complicado o nome também. Morcego e acrobata? É. Sei lá. É isso mesmo. É? Morcego e acrobata, é. Que ele começa no circo a primeira fase do. Puta merda. É, então, tudo a ver. era legal, eu gostava, viu? Legal, né? Mas, tipo assim, eu acho o nome complicado. Achei o nome complicado. Não lembro da época, né? E seguindo nessa linha de 16 bits, a gente tinha esse cara. Esse era demais. Esse eu achava demais. Esse era viagem. Earthworm Jim. Esse era viagem, cara. A fixação que os desenvolvedores tinham por vaca, cara. É mesmo, né? Muito doido, cara. Eu falei, será que os caras, depois, anos depois que eu descobri que a Índia existia, né? Que a vaca era sagrada lá. Sei lá. Eu falei, será que tem alguma coisa a ver? Será que os caras viajaram pra Índia, igual os Beatles, né? E mudaram conceitos? Por isso que os caras ficaram tão fissurados. A ideia dos caras, acho que era viajar mesmo total, né? Não ter limites. Assim. É. Pô, aquela fase que ele vai com os cachorros na corda bamba é demais, né? Nossa, quando aquela música. Que música que é? Uma música italiana de fundo. É uma tarantela, assim. É uma tarantela, isso. E aquele que os cachorros vai batendo no bumbo, você tem que ir levando. É, então. Aí embaixo você derruba os filhotinhos, a mãe pega. É, nossa, é muito louco aqui. É dos viados, né? E aquela que ele é um verme que vai dentro de um outro negócio, assim, viu? É, então, ele é um verme e vai dentro, tipo, de um sistema uma roupa super moderna, né? É uma roupa super moderna. Ele é uma minhoca só. Não, mas tem uma fase que ele vai como se ele fosse um verme dentro de um corpo. É, ele vai sem a roupa dentro de um intestino, parece um negócio... É. Parece um intestino. É, então, mas é isso que ele é uma lombrica. Não, ele é uma minhoca, né? Minhoca... Uma coisa assim, bizarra. Cara. É uma minhoca num corpo humano. A roupa urbana. Da NASA, né? Na história da. Mas era um videogame, tipo assim, era um jogo de videogame que foi muito sucesso na época, eu lembro. Apesar de eu não ter jogado, eu não joguei um. Um eu só joguei agora no lançamento do seu da Live, né? No HD, né? Na versão HD. É, eu joguei muito o 2. O 2 que tem essas coisas que a gente tá falando, hein? É, isso é verdade. Ele saiu ano passado, esse daí, o remake HD. Na época, olha só, e saiu bastante plataforma, ó. Em 94, quando foi lançado o primeiro, saiu pra Super NES, pra Mega Drive, pra PC, pra Master System e pra Game Isso Boy. É surpresa, não? É, quem desenvolveu era a Shine Entertainment. Eu nunca ouvi falar. E agora... cara, a Shine Entertainment era a mesma do MDK, cara. É que MDK é pra PC, cara. Nunca fui MDK pra PC. É pra PC. É. O MDK é legal. Super hardcore, é. Super legal. E o... Earthworm Jim HD, ele foi lançado ano passado e ele é pra PlayStation Network e Xbox Live Arcade. E a galera que trampava nele é um cara chamado Os Brisados, né? David Perry e Doug Tenapel. Cara, só o do cara chama Doug. É verdade. O Tommy Talarico também trabalhou no Earthworm Jim. Ele fez a. Pô, então, tinha uma trilha sonora do caramba, meu. É. O Talarico, ele fez as músicas, mas era numa só da versão pra... Acho que a versão de PC. Não era em todas, não. Não era, não, né? Mas, cara, não sei. Se ele fez a versão de PC, agora eu fiquei com curiosidade de ouvir a trilha sonora de PC. Porque eu joguei a versão do Mega Drive na época, já achava legal. Era legal. Bem legal mesmo. Imagina a versão de PC, cara. Deve ser... Vou procurar a trilha sonora do Earthworm Jim original pra baixar. Vamos ver se eu acho por aí se existe. Né? E aí, na era de 16 bits, a gente encerra aqui e pula pra outra era. A era 32 bits. Que foi uma era que eu entrei com esse mascote. Né? Eu comprei um 3DO e ele veio com o jogo do Gex. Né? Então, o primeiro jogo foi o Gex, foi lançado em 94. Depois ele saiu pro Saturno, pro PlayStation e pro PC. E quem desenvolvia era Crystal Dynamics. Vocês jogaram Gex no 3DO? Não. Nunca joguei em 3DO na minha vida. Nunca vi um 3DO na minha vida. É. Gex, cara, ele era uma lagartixa, assim, né? Que levava uma vida de humano, de junk food, assim, na frente da TV. Né, vendo televisão lá, mudando os canais. Aí um vilão dentro da TV colocou ele pra dentro, né? Ele roubou, digamos assim, capturou ele pra dentro da TV. E as fases eram como se fossem canais. E a última fase era muito louca, que você enfrentava esse vilão e a fase ela era toda poligonal, assim, porque o jogo em si era plataforma 2D, muito bem feita. Uma das fases que eu achava mais louca era a fase do canal do cemitério, né? Que tinha uns zumbis e eu comprei o 3DO, já tinha um ano de mercado. E um zumbi saiu da cova e falava umas coisas assim. E é um jogo bonito visualmente, cara. Eu recomendo o primeiro Gex do 3D. É um ótimo jogo de plataforma. A fase final, assim, tem um efeito especial muito louco. E acho que não deu certo porque o 3D também era um console muito caro. É, muito caro. Mas bem que ele saiu pra PlayStation também. Que... É, não, ele saiu depois, né? Quando o 3D já tava fundo. O Gex eu joguei ele no PlayStation, mas foi um jogo que nunca me pegou. Mas você jogou o então, 3, né? Não é esse. Não foi o primeiro, ou foi? Não, eu joguei o 3. Já não é o primeiro, eu tenho lá minhas dúvidas se saiu. Né? Já eram outras versões. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se o primeiro saiu. O primeiro eu recomendo, cara. Se você, alguém ainda tem um 3DO. É que o cara que tiver o 3DO ele vai ter esse jogo, porque ele vinha. Ele vinha no videogame. É muito... Eu não gostava do personagem, assim. Eu achava que ele não tinha apelo pra criança, que na época eu era criança, então gostava daquela coisa colorida e tal. O personagem não tinha muito, nem as fases, elas não tinham muito apelo pra Calangão criança. Calangão verde, né? Então, Calangão verde. Acho que eles já tinham um negócio mais. Parecia uma coisa mais séria, assim, mas. Não séria, mas sóbria, né? Achava brisado. É. Depois de ver a abertura, ele sentado no sofá, comendo tranqueiro, tomando refrigerante. Eu achei assim descolado. Ele usava um óculos escuro na capa. É, pode crer. Não tem como você confiar num lagarto de óculos escuros, velho. Eu lembro que, de ter jogado 3, eu lembro que era um jogo legal, assim, ele imitava... Era como se fosse filmes da TV, né? Tinha um cara num castelo, assim, do Drácula, tinha outro que era na guerra. Era legal, O tema dele é televisão. É. Aliás, acho que esse é o 2, esse que eu tô falando. Bom, não lembro. Eu sei que ele sofria aquele mesmo mal do Spyro, assim, eu acho. Que esses jogos não funcionavam muito bem no PlayStation, sabe? Não tinha... É. Tirando o Crash, né? Que, sei lá, foi muito bem feito. Os outros ficavam meio estranho. Ficavam mais ou menos. O último jogo dele foi o 3, né? O Gex Deep Cover Gecko, que saiu em 99. Para PlayStation, Nintendo 64 e Game Boy Color, ainda pelas mãos da Crystal Dynamics. Então, mas cara, foi um jogo que eu curti muito no 3DO. Eu curti demais mesmo o Gex 3DO. Mas eu também não aproveitei ele depois em outras plataformas. Mas é aquilo. A versão do 3DO eu lembro de ter visto em revista, era legal mesmo. Passando pro próximo, o próximo mascote, né? É um que tá na moda aí, né, cara? O Rayman. Que foi lançado em 1995, foi lançado para PlayStation, Atari Jaguar, Sega Saturno e PC, da nossa saudosa Ubisoft. Cara, esse personagem, o que eu achava muito marcante dele é o fato dele não ter nada ligando, não ter membros ligando mãos e pés. Bizarro. E dos jogos serem muito coloridos. Muito, você achava muito colorido os jogos dele? Ah, eu achava, cara, eu acho até hoje. Não, hoje foi. Com certeza. Mas eu achava já naquela... Eu joguei muito Rayman no 64. Eu gostava bastante, assim. Eu achava que funcionava legal ele no 64, assim. Ele pegava bastante a fórmula do Banjo-Kazooie e tal, né? Mas eu gostava bastante. Eu acho ele que tem muita cara de bonzinho. Às vezes cara de coitado. É meio bobo até, né? Meio bobo até. Exatamente, meio bobo até. Mas eu acho o personagem bacana. E um dos jogos, por exemplo, que eu joguei recente, não esse último que saiu agora, mas foi o Rayman Having Rabbids, que tinha no Wii. Porque, não sei, cara, eu acho muito brisa que aqueles Rabbids, eu acho eles muito, muito, muito loucos, assim. Apesar de você jogar com o Rayman... Certo, é essa mesmo. É, cara, eu sou com ele muito doido, cara. Se jogar com o Rayman, aquele primeiro lá, você caia no estádio pra fazer as provas. É um jogo do Rayman, depois os Rabbids ganharam os jogos deles, assim. Mas o último jogo que ele faz a aparição nos Rabbids é o Rayman Having Rabbids TV Party, de 2008, pra Wii e pra Nintendo DS. Mas agora tem esse que acabou de sair, né? Que é o Origin, né? Esse me surpreendeu, viu? Que jogo da hora. Ninguém esperava. Eu comprei pré-venda dele porque só pela demo já me ganhou. Então, eu não joguei a demo ainda, cara. Vou ter que jogar essa demo. Tem muita gente falando, cara. Ah, muito bom. Muito bom. Tem muita gente falando, cara, desse jogo e muito bem, né? Acho que se bobear é a surpresa do ano, né, até agora. É uma das, né? Não, porque ninguém tava esperando, né? Jogo do Sonic eu tava bom, esperando a partir da E3, né? Depois que eu vi o vídeo na E3, eu achei que ia ser muito bom mesmo, porque aqueles vídeos que mostraram na E3 já mostrava que ele... Já mostrou tudo que ele ia ser, já em HD, 2D, bonitão, assim, essa loucura toda. Olha, eu nem dei atenção quando eu vi. Certo. E ele tá lançando só R$99 aqui no Brasil, né? Nossa, o preço tá legal, cara. 60 fases. Jogo de... 60 fases, é um jogo de disco, né? É. Nossa, cara, eu vou ter que ver. Vou ter que dar um confere nesse jogo. Assim, faz tempo que eu não jogo um Rayman. Tava vendo aqui, uma coisa legal do Rayman é que o primeiro jogo foi lançado pra Atari Jaguar, né? Olha só que coisa. Era um console bem feio, né? Então, acho que era o único jogo bom do Atari, né? Do Jaguar. Acho que era o único jogo bom. Olha que Atari Jaguar foi tenso, gente, eu lembro daquilo. Bom, mas é um personagem que sobrevive e bem até hoje, né? Assim, acho que ele não teve nenhuma fase ruim. Lógico, não é um super personagem, né? Como foi o Sonic na sua época, como ainda o Mario consegue se manter até hoje. E o Crash também foi, mas eu acho que é um mascote, assim, digamos assim, paralelo e que se mantém legal. O Rayman, acho que ele só sumiu na geração do PlayStation 2, se eu não me engano. Assim, não teve muita coisa dele. Pode crer, ele deu uma sumida, assim. Mas é melhor sumir pra fazer merda. Sim. Aí voltou com os Rabbids, né? Que ficou tão popular que os Rabbids tomaram o lugar dele. Ah, é. Os Rabbids são absurdamente populares. E as pessoas-chave por trás dele, um cara que chama Michel Ancel e Alexandra Stable. Acho que é aqui o nome. São os criadores do Rayman, assim. Não sei se eles continuam trabalhando nessas últimas versões. Seguindo a série de personagens aqui, a gente tem o Bug, né, de 1995, que saiu no Sega Saturn e no PC. Foi a desenvolvedora Real Time Associates. Cara, eu lembro desse jogo, mas eu não joguei. Eu só vi esse jogo, eu não joguei. Na época, vocês jogaram? Não. Bug. Também não. Eu me lembro dele. E falam que era um jogo muito bom. Pelo que eu li. Também as plataformas Sega Saturn, né? Cara. Eu lembro de um outro jogo, assim, de um personagem que eu joguei na época chamado Mr. Bones, que eu joguei no Saturn, que era legalzinho também. Um esqueleto que tocava guitarra, né? Era bacana, mas teve vários personagens. Teve aquele Clockwork Knight também, que era... E que, nossa, teve muito jogo no Saturno que não era tão ruim, mas foi feio. Incrível o número de jogos bons assim no Saturno, né? Então. Deu certo. Dá pra gente... É que eu acho que foi a moda do 3D, né? A plataforma tava muito esgotada, né? Só os fortes sobreviveram. E outra, eles não acertaram o Sonic no Saturno, né? Não, teve só o Sonic Racing, que é muito ruim. Eles tentaram fazer o Sonic Extreme, mas também não... Não rolou. Cancelado. Não rolou. Mas, ó, pra ter ideia, ó, Bug e Bug 2 saiu em... Bug saiu em 95 e Bug 2 saiu em 96. Né? E depois nunca mais. Ou seja, eles lançaram dois games e... Morreu. E a desenvolvedora é a Real Time Associates, né? Eu nunca ouvi falar. A desenvolvedora, assim, pelo menos não tem igual. A Crystal Dynamics, ela tinha um nome legal. A Ubisoft sempre teve um nome... forte, assim, Capcom, mas essa daí não tinha histórico, assim, digamos assim, de bons jogos, né? Às vezes também tem desenvolvedora que manja muito de fazer coisas específicas, né? Desenvolvedora que só faz tal tipo de jogo. Quando se aventura a fazer outro... É, tem desenvolvedor que só faz jogo ruim. E agora o momento, o Flame, que o meu irmão não tá aqui mesmo, Rockstar. Rockstar só sabe fazer GTA. É. Não, mas eu acho também que a Bethesda... Uma vez eu tava conversando com o setista, não, que a Bethesda, eu falei, cara, a Bethesda é sensacional, mas ela não faz nada que é diferente de Fallout e Oblivion. Ah, não. Tudo que ela tentou, a Brink lá que ela tentou, deu, foi feio, né? Teve um outro jogo que ela tentou de... Ela era publisher que tinha slow motion, até esqueci o nome do jogo. Era tipo, era pra tentar ser um Ninja Gaiden em slow motion, assim, mas a jogabilidade é muito ruim. É uma menina, a personagem, é uma mulher que usa espada e revólver, assim, ela dante, né? Mas, não, cara, foi muito ruim o jogo. Muito ruim. É que, na minha opinião, assim, isso que separa grandes desenvolvedoras de boas, boas desenvolvedoras. Tem desenvolvedora, tipo, você pega uma Capcom, uma Konami, já fizeram jogos de vários estilos e ótimos, né? Então, acho que é esse detalhe. Vou fazer um Flame aqui também. Essa aqui é a diferença. Então, tem que comer muito arroz com feijão pra chegar nessas aí que a gente falou. Criar várias séries de vários estilos diferentes pra poder ilustrar o chão que essas aí passam. Mas é, vamos que vamos. O próximo é de uma desenvolvedora que já tem aí, acho que, dois grandes jogos aí na história do videogame, né? É, esse antigo e um bem recente aí. Mas que a gente discute em outros casts. É, a gente tá falando de Crash Bandicoot, que já foi tema de cast nosso, né? Ele foi lançado em 1996 pro PlayStation 1, né? PS1, pelas mãos da Naughty Dog. Naughty Dog não tem muito a comentar, né? Hoje é sinônimo de Uncharted. É. Então, é uma empresa que manja muito e sabe muito bem o que faz. A gente fez um podcast do Crash. É um personagem que, apesar de não ser exclusivo do PlayStation, eles não terem mantido, eles compraram a desenvolvedora e não a licença, né, do personagem, ele ficou caracterizado como mascote do console na época, né? Com certeza. É, eu acho até que o Crash foi o mascote que definiu essa geração dos 32. Não teve nenhum maior que ele, não. Se o Sonic e o Mario eles definiram os 16, o Crash foi o que definiu os 32. É, o Mario 64, ele foi um grande jogo, mas é aquilo, o Mario já estava estabelecido, né, de personagens novos. Aliás, diga-se de passagem, fazia tempo que não aparecia um mascote marcante, desde Mario e Sonic, né? É, então. No Sonic apareceu na era 16-bits, o Mario apareceu lá na era 8, mas veio se tornar lá no Atari, mas veio se tornar marcante na era 8-bits. Mas a gente pode dizer aí que praticamente, tirando a geração do Atari, digamos assim... Acho que o mascote da geração do Atari foi o Pac-Man, o mascote da geração 8-bits foi o Mario, o mascote revelação da geração 16 foi o Sonic, e aí o Crash na geração 32. Com certeza. Concordo. Foi o Crash grande, grande mascote. Pena que ele não se sustentou, né? É, porque a Naughty Dog largou ele, né? Então... Uhum. Na realidade é que a licença não era da Sony, né? A Sony comprou o estúdio, a Naughty Dog, tem ele até hoje. Mas a licença não é, acho que é da Viacom, uma coisa assim. É. E aí eles colocaram na mão de outras desenvolvedoras não tão talentosas como a Naughty Dog. E aí foi, né? Ladeira abaixo, ladeira abaixo. O último game dele foi Crash Mind Over Mutant, que foi lançado em 2008, para 360, PlayStation 2, DS, Wii e PSP. Pela seguinte desenvolvedora, Radical Entertainment. E os caras chave aí por trás deles é o Charles Zambilas, Jason Rubin, que não tá mais na Naughty Dog, esse cara que eu me lembro. Acho que ele tá no Facebook Games, olha isso. E o Andy Gavin, ele faz games pro Facebook. Eu, inclusive, acho que eu vi ele num bonus round, programa semanal da Game Trailers de bate-papo, o cast de vídeo deles, né? Mas, pô, Naughty Dog dispensa comentários, né, gente? É uma baita de uma desenvolvedora. Os caras, acho que foram, assim, os caras que mais conseguiram tirar do PlayStation 3 até hoje. E, cara, é aquilo. Vamos colocar Crash e Uncharted. Os caras têm dois games de estilos bem diferentes aí no portfólio deles. Continuando aqui os nossos mascotes, a gente vai falar do Clonoa. Pô, cara, Clonoa é da Namco. O jogo, ele chama Quando o Adore to the Phantom Mile fez um baita sucesso no Play 1, né? E teve um remake que é exatamente o mesmo jogo no Wii, lançado em 2008. 97 foi o original no PlayStation Em 2008 saiu no Wii. Cara, eu joguei um pouco da versão de Wii. Exatamente o primeiro game, digamos assim, quase em HD. E eu joguei o... Eu fechei a versão do PlayStation. Uhum. Cara, é um mascote bem carismático, cara. Eu lembro, assim, da época. Assim, o pessoal jogando... E ele é um gato, né? Ele é um gato. É um gato e mascote, olha. Então, eu tem um amigo meu que terminou e quando saiu a versão de Wii, ele até jogou aqui em casa um pouco e falou, pô, cara, tô maravilhado com esse jogo, assim. Mas aí ele acabou não comprando um Wii. Mas fala que se um dia ele tiver um Wii U, é um jogo que ele pretende pegar. Ele acha que é um belo remake, assim, exatamente como no primeiro jogo. É, legal. Quando é bem bacana. Ele é tipo um gato com os orelhão. Uhum, gato com os orelhão. As musiquinhas são bem bonitinhas, assim, eu acho. É, bem, bem alegre, né? Um joguinho bem... Bem alegre. Legal, assim. Bem alegre. Bem infantil, eu acho. Bem infantil, é. Com certeza. Bem meio parque de diversão, meio... Sei lá, me remete muito a essas coisas, Clodo. Né? Bem fábula. É, seguindo aqui a linha de personagens aqui do PlayStation 1. Né? Mas pra fechar o Clodo, né? Antes vou falar o nome aqui, né? Do cara que criou. O Yoshihiko Arai. É o criador do Clodo. É só japonês, né, meu? Japonês sabe criar mascote, né, cara? É raro os americanos que criam mascote. Né? Os ocidentais, digamos assim. O próximo, ele foi criado por ocidentais. É o Spyro the Dragon, de 98. Ah, viu? Uma bosta. Pela Insomniac Games. Né? E, cara, e teve jogo recente dele. Foi aqui esse ano aí, 2011, acabou de sair aí em outubro, dia 12. Os caras, o Insomniac manja. Manja. Manja fazer jogo na plataforma. É. E que chama Skylanders Spyro's Adventure, né? Saiu pra várias plataformas, né? Saiu pra 360, Play 3, PC, Nintendo 3DS, Wii, iPhone, iPad e até pra Flash Internet. Tudo possível, né? Até pra sua computadora de bolso, tá lá guardada, tem uma versão do Spyro novo pra ela. Até pro seu Tetris comprado no camelô tem Spyro, né? É, puta, Spyro é um joguinho que eu nunca gostei, né? Nem eu, aquele dragão do mal chifrudo. Eu acho que um quadrúpede não é muito legal pra jogabilidade. É, ele é um dragãozinho, né, meu? É. Mas eu lembro, assim, de um jogo do Spyro que saiu há um tempo atrás, eu vi até making off na Game Trailers, mas não é esse daqui, que quem dublava a voz do Spyro era o Frodo, do Senhor dos Anéis. Nossa, aquele Eli decadência. É, então, o Frodo tava dublando Spyro, cara. Coitado. O Spyro é um jogo que tem um contraste absurdo, né? Porque ele é roxo. E ele gira. E você, a maioria dos cenários é na grama, que é aquele verde bem fluorescente, assim. É uma colorida, assim, nossa, ao ponto de doer seus olhos. Só de lembrar do Spyro, eu tenho vontade de vomitar já. Sério, só de lembrar, assim, da cara dele. É, vocês sabem que colorido, né? Os caras que fizeram, um deles é um dos caras que fez o primeiro, o Crash. Pois é. O Charles Zembilas, né? Aí tem mais outros dois aqui, o Mike John e o Mark Semi. Caras, vocês três que eu acabei de citar, vocês causam náuseas no Raid. Ah, não sei, acho que é a escolha das cores, que é muito forte, muito intensa e tem pouca definição no PlayStation 1, né? Tudo muito quadrado, e rodava tudo muito rápido, assim, sabe? Ele não parava de virar, né? Você tinha que ficar virando. Câmera, né? A câmera é terrível. A câmera era ruim, aí ficava rodando assim em volta dele, aquele monte de cor rodando, aquela coisa psicodélica, sabe? Anos 70, assim. A jogabilidade era fraquinha também. Parecia um daqueles, aqueles caleidoscópio, né, sabe? Nossa, tenso. Mas eu lembro que esse jogo fez sucesso no Play 1, sim, viu, cara? Apesar de a gente não gostar aqui, ele fez. Sucesso. Bastante. A ponto de ter o Frodo, cara, depois recentemente narrando, velho. É. Pô, fez algum sucesso aí. Aí eu não sei se o jogo fez sucesso ou se o Frodo tá decadente. O Frodo tá decadente. Que o Frodo tá decadente. Nossa. O Frodo é foda. Ai, ai. Mas beleza. E terminando essa era, a geração 32. Entramos na geração 64, né? E entramos com Banjo-Kazooie. É Banjo-Kazooie, que foi lançado em 1998 para Nintendo 64 pelas mãos, né, digamos assim, da família adotiva do Donkey Kong Country, que é a Rare, né? E, cara, tipo assim, ele foi um ótimo jogo no 64, né? Eu só perdia para Mario Galaxy. Mario Galaxy não, desculpa, para 64. Olha isso, ó. É. Isso. É que é Banjo e Kazooie, né? É, são Banjo dois personagens. É um urso e uma galinha. É um urso e um piruzinho. É que bicho que é o Kazooie? Eu nunca consegui. É um pássaro, é um pássaro. Mas pássaro tem um monte de tipo de pássaros diferentes. Tipo, é um pica-pau, é o quê? Ele é aquele pássaro que tem uma pernona longa, sabe? Uhum. Tem vários. Ah, é um Flamingo? Não sabia, num banjo. Cara, eu acho o nome muito louco, banjo. Ele toca um banjo. É, então, acho muito louco, cara, o nome. O fato dele ser um urso, acho muito louco. Eu gosto do Kazooie, que ele é muito estouradão. E ele é todo sarcástico, sabe? Uhum. E vive dentro da mochila do Kazooie. É um jogo muito, muito bom mesmo. Tanto que depois a Rare, ele adaptou a jogabilidade dele pra fazer o Donkey Kong 64, né? Uhum. É feito em cima da jogabilidade do Banjo-Kazooie. Exatamente, o Banjo-Kazooie. E essa é uma licença que continuou com a Rare, mesmo depois dela ter sido comprada pela Microsoft. Que a gente teve, o último game que foi lançado foi o Banjo-Kazooie Nuts & Bolts, de 2008 pra 360, pelas mãos da própria Rare. É. Que foi um fracasso total e então, que eu adorei. Ciclo, viu? É um fracasso total. Mas é um jogo nota 8, é um bom jogo, velho. Só falo. Não, eu adorei esse jogo. Eu achei muito bom. Você tem gostos estranhos. Só que a maioria das pessoas não gostaram, assim, sei lá. Não, cara, tem um amigo que gosta desse jogo também. Mas, cara, esse eu jogo joguei... não vale nada. Eu acho que você comprou ele por R$20, assim. É, tipo assim, é um bom jogo? É, até menos, eu acho, cara. É um bom. E até porque teve bundle do Xbox com ele. É. Então acabou disseminando mais ainda o jogo, cara. Todo mundo ganhava uma cópia e dava pra alguém. Passava a se bobear, acha na rua. Depois disso morreu, né? Porque ele fez tão pouco sucesso, né? Que... Será que ainda vai sair um jogo bom do Eu acho que talvez saia Banjo-Kazooie pra, assim, pra mais pra consoles da Nintendo mesmo. Ah, inclusive, se for ver lá na Xbox Live, o remake do Banjo-Kazooie do 64 é mais caro que o Nuts & Bolts. É, mais caro que o Nuts & Bolts. Não, se bem que não sai nada pra Nintendo, porque a Rare agora é da Microsoft. É da Microsoft, é possível, não tem como. Mas, tipo, eu acho que tá aí o um negócio que faltou no 360, né? Os caras acertaram um jogo de plataforma. Tem bons jogos de plataforma assim, mas são jogos mais na Live Arcade, né? É. Jogos antigos em versão HD, esse tipo de coisa. Mas um jogo da nova geração, assim, de plataforma, na realidade, é isso mesmo. É, faltou eles acertarem, não tem. O Braid, é um jogo, né? Que é, acho que seria. Mas Braid é muito diferente pra. Ah, é, mais não, puzzle do que plataforma. É mais puzzle do que plataforma, não rola. Teve mascote novo na Sony nessa geração, que eu acho que foi um pouco melhor. Ah, sim. Então, é realmente um buraco aí que tem, mas também não sei se tem público no Xbox pra isso, vai saber. Ou os caras não acertaram, né? Porque Banjo-Kazooie, eu acho que os personagens são carismáticos. É que os caras não acertaram, eu acho. E continuando... fechando, né? A galera que... Quem fez eles, né? Foi o Greg Malis e o Steve Malis. Os irmãos Malis, né? Os irmãos... Por onde anda esses caras, né? Os irmãos Wachowski e os irmãos Schumacher. Eles podiam são fazer todos uma empresa lá com o Yuji Naka, né? Os caras bons esses que caras largaram manjam tanto, suas criações. Eles não estão mais na Rare, né? Não. Os caras, eu não sei o que eles andam fazendo na vida. Se eu não me engano, eles não estão nem trabalhando com games mais. Estão em outra coisa. Eles abriram uma loja, uma sorveteria. Pode ser. Pode ser. É. Mas, continuando aqui a sequência de personagens e mascotes, esse cara achava muito louco. Conker. Conker, cara, o primeiro jogo dele foi Conker Pocket Tale. Foi lançado em junho de 1999. Pra Game Boy Color, também da Rare. Cara, Conker é aquele politicamente incorreto. É, apesar que nesse jogo, não. Né? Ele foi criado como sendo um bichinho bonitinho. Até no. Se você for ver no Diddy Kong Racing, o Conker não é o Conker do Bad Fur Day, né? Ele é aquele bonitinho. Ia ser uma coisa sem graça, né? Eles acharam que seria legal com aquele boca suja daquele jeito. E deu certo. É, deram um porre no esquilinho, cara. Ele tem totalmente ao contrário do que é um jogo de mascote, né? É totalmente ao contrário. E por isso que dá certo, né? Quando eles fazem a coisa diferente, funciona. É. Cara, e o último game dele foi o Conker Live Reloaded pra Xbox. Eu joguei esse game no Xbox. Era hilário o menu dele, que é ele num bar. Bebaço, assim. O jogo, acho que acabou não fazendo tanto sucesso, né? Porque o Xbox One, um console que não fez tanto sucesso. Mas o jogo é bom, cara. E é bonito o visual do jogo. Ele tem uma... Eu lembro de um amigo que adora gráfico, né? Falando da textura do pelo. Eu lembro disso. Mas eu lembro do personagem ser muito superior àquele era do 64, né? Quando eu vi as imagens dele do Xbox também, eu achei assim, muito surpreendente. Muito, muito mesmo, cara. É um jogão, viu? É um jogão. Pra quem tem Xbox One, acho que é o jogo de plataforma do Xbox One. Se eu não me engano, tem até ele no Games On Demand. Não tem? Tem ele no Games On Demand? Boa pergunta. É uma boa ponta. É uma boa compra. Eu recomendo. E a pessoa-chave por trás do Conker é um cara chamado Chris Seaver. Então, esse daí eu acho que também tá... abriu loja de sorvete, uma sorveteria. É, os caras bons da Rare tudo deram linha. É, os caras tudo deram linha depois que a Microsoft comprou. O que que aconteceu, hein? Ah, aí, falando da atualidade, né, a gente tem aí o Ratchet & Clank, que apareceu aí no PlayStation 2, né, eles nasceram no PlayStation 2. O jogo foi lançado, o primeiro jogo, né, com o nome mesmo Ratchet & Clank, foi lançado em 2002 para PlayStation 2 pela Insomniac, que é uma boa empresa de jogos de plataforma, hein, cara. Tirando Spyro, né, mas é aquilo, né, nem sempre se acerta tudo, né. E o último game deles foi o Ratchet & Clank All for One, de 2011, que é pra PlayStation 3. É, e, cara, e, aliás, diga-se de passagem, a série Ratchet & Clank no PlayStation 3... É animal. Se você for ver, é... Cara, as notas deles, assim, são quase nível Mario Galaxy. Eu joguei os dois primeiros, não consegui jogar o último ainda, mas eu acho muito bom. É muito, mas muito bom mesmo. Nunca joguei. Jogar Crack in Time, que é o terceiro, eu não joguei ainda. É, ele tem uma história até legal, cara. O Ratchet lá, ele é o último da raça dele, né? Ele é um... Agora eu não vou lembrar o nome da espécie dele. Você lembra, Lula? Cara, não lembro. Tipo uma raposa, não, ele não é? Não, então, mas ele não é um animal que existe, assim. Ele é um último da espécie dele. Uma raposa alienígena, assim. É, ele é alienígena, né? E aí ele descobre depois que tem um outro cara. No terceiro jogo, descobre que tem um outro que é igual a ele. É um Mombate. Não lembro. Enfim. Mas aí eu não joguei o terceiro ainda. Eu fiquei até curioso pra saber o que acontece. Quem tem o primeiro e o terceiro, eles fizeram um jogo pequeno que é o... Ah, eu não lembro também o nome, tô péssimo de novo. Não sei o que é lá, For the Future, né? Um negócio assim. Não, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Segundo, que é, não sei, alguma coisa do tesouro. Que ele é um jogo pequeno, que acho que você compra ele no PSN. Acho que ele deve ter umas 4 horinhas de gameplay só, que é uma ponte entre o primeiro e o segundo. É um jogo muito bom de plataforma, ainda mais hoje em dia que quase não tem, né, mais jogo assim. É, então, na realidade eu acho assim, que ele é o jogo de plataforma do PlayStation 3. Ele é o jogo, atualmente, se você for pegar pela média de reviews, cara, é quase tão bem avaliado quanto a série Mario no Wii. Então, se bobear... Ele é mais um shooter, né, assim. É, então, mas é um misto, né, shooter, plataforma. Eu acho assim... os caras fizeram, acho que não é o momento de jogo de plataforma mesmo, tá passando aí. O único jogo de plataforma que vende bem é Mario. É, né? É o único, esse último que lançou aí, o Ratchet & Clank All for One, né, ele não tá sendo tão bem avaliado, né? Apesar que eu gostaria muito de jogar ele, mas não... Vou esperar, né, baixar o preço, lógico que não vou comprar agora, mas o pessoal não tá gostando muito não. Apesar, eu joguei o demo, eu achei legal. Ter feito pra jogar 4 pessoas, né? E eu pretendo jogar assim, não vou pela crítica da maioria, não. É, eu acho que ele vai ficar tão barato quanto o Banjo-Kazooie no desembolso. Pode ficar sossegado. O problema é que não vai ter ninguém pra jogar online comigo, né? É, esse que é, ele é co-op, né? É, co-op. É, então, isso é legal, jogo de plataforma co-op. Aqui não rolou, né? É. O pessoal não é uma coisa que não pegou no online ainda. Então, não sei se o Mario co-op faria sucesso online, né? Eu sei que nem o Super Mario Bros. Wii, se tivesse online, Jesus. All you aí. É, all you aí. Não, Mario Kart online, Jesus. Tinha no Wii, mas não é friendly igual é no Xbox Live, né? É. Bom, e fechando aí o nosso mascote mais recente, na minha opinião a série Ratchet & Clank é melhor, mas esse é um mascote recente, bem carismático, fez um sucesso aí durante a geração, teve indicações para jogo do ano, é o Sackboy, do Little Big Planet, né? Foi lançado em outubro de 2008 para PlayStation 3, de um estúdio chamado Media Molecule, que é um estúdio da Sony. E, cara, é uma das coisas mais loucas que eu achei. O mascote eu acho muito da hora, que ele é, digamos que eu falo que é um mascote adaptável. Você vê várias versões dele, eu já vi Sackboy, Jack Sparrow, Sackboy, né? Sonic, tudo, pra você imaginar. X-Men tem todos. É. Tem até personagens de outras franquias, de outras empresas. Feitos no estilo Sackboy. É. Tá. Eu acho também muito louco isso daí. Mas uma coisa que eu achei bacana do primeiro Little Big Planet é aquele bagulho de criar fase, cara, que não foi tão bem utilizado. Na realidade, eu acho que não é tão bem utilizado pela PSN ainda não ser tão difundido. Tem muita gente que conecta na PSN, mas eu acho que o online do PlayStation não é tão forte quanto é No 360, assim, quando eu vejo as comunidades... Acho que o estilo não é tão forte pra também, ter tanta, né, gente assim que pra vai lá e fica treinando fase, entendeu? É. Mas o Little Big Planet foi um jogo que me surpreendeu bastante, assim, que eu joguei o 2, nunca joguei o 1, joguei só o 2, e eu achei um jogo muito bom. Eu acho que não, o 2 é desse ano. O mérito dele é que o Sackboy, né, do Little Big Planet, é o praticamente o único mascote dessa geração, né? Pegar esses 5 anos aí, não saiu nada de novo, assim. Não saiu nada. O novo mesmo, só ele. É. E aí, o Little Big Planet 2 é um jogo desse ano. Ah, é um nível assim de... Fazia tempo que eu não jogava um jogo e ficava surpreso com o nível de design... Level Fase. Design. É, design. Eu acho muito bem feita as fases do Little Big Planet, sim. Uhum. Elas são bem criativas... É, você não foi capaz, sabe, fazer a mesma coisa sempre, são, assim, além de serem bonitas, eu não sei definir aquele estilo de arte que eles usam, assim, mas é bem diferente do que se tem por aí, e as fases são muito loucas, assim, os mundos são muito diferentes uns dos outros, assim, eu achei muito, muito bom jogo mesmo, assim, pena que não tem tanta gente que jogue pra você ter, sabe, muita fase pra baixar online, pra ter muita coisa pra compartilhar. Você viu que algumas fases eles até tiveram problemas de direitos autorais, que o pessoal tava fazendo fase de Mario Bros... Ah, mas não tem jeito, né? Jogo, você é, abre pra o pessoal criar. Dá pra é que assim, eu confesso que eu tenho preguiça de criar. Eu entrei no modo de criação lá, mas tem tanta coisa pra fazer, sabe? Tanta ferramenta que, tipo, eu não fiz nada, assim. Não fez nada. Mas sempre tem coisa pra baixar. Isso é legal, ver o conteúdo meio que... A ideia é muito boa, né? Porque você cria um jogo de plataforma com possibilidades infinitas de conteúdo. É. Isso que eu acho bacana. E os caras... Você não tem trabalho nenhum, porque é a própria comunidade faz, E as pessoas, as cabeças por trás da ideia, né? Um cara que chama Mark Healy e outro que chama Dave Smith. É um nome bem comum, né? Smith. Mas eu lembro deles ganharem prêmio pelo primeiro... Não sei se foi na VGA, eles ganharam prêmio pelo primeiro Little Big Planet. Não lembro se de estúdio do ano, alguma coisa assim, quando saiu, mas eles ganharam um prêmio pelo primeiro Big Planet, sim. Não foi um jogo que fez um sucesso comercial muito grande, mas fez um grande sucesso de crítica. Eu acho que é uma franquia que vai continuar. A Sony coloca dinheiro nisso, eles vão lançar um pro Vita, né? Uhum. Ah, vai continuar, sim, com certeza. Eles vão continuar, acho que continua, tem que continuar. É forte da Sony. Uhum. Fortíssima. E vamos lá, a menções honrosas. Vocês têm menções honrosas aí, Hyde? Eu tenho, tenho duas, né? A minha primeira menção honrosa vai pra Echo the Dolphin, sei lá por quê. Me veio à cabeça esse nome. E a segunda menção honrosa, não sei se é o mascote, mas pelo menos era um jogo muito bom, que era o Pandemônio, né? Tinha a Nick e o Fargus lá, gostava muito daquele jogo. Cara, eu ia citar isso também. É um ótimo jogo de plataforma no Play 1. E eu achava muito louco jogar com o palhaço, com a mina. Eu joguei um e o dois. Eu joguei no PC, na época, aquele jogo me surpreendeu muito, assim. Joguei demais. Jogaço, cara, jogaço. Também acho. Tem mais menções honrosas? Eu não me lembro mais nenhuma. A minha menção honrosa, eu comentei, é o Histor, né, o da estrelinha lá do Mega Drive. E tem uma outra menção honrosa, que é o Jack, do PlayStation. O Jack Daxter. O Jack and Dexter, né? É, então, acho que é da Naughty Dog também. É, da Naughty Dog, cara. É, e a outra menção rosa, né? Eu fiz o Jack e o Daxter, né? O Histor e o Sly Cooper, né? Que até saiu uma versão HD aí da coletânea deles pra PlayStation. São jogos de plataforma aí, criações não tão antigas, né? Quanto o Mario Sonic, que eu acho que merecem menções honrosas. Hyde, tem mais algum aí pra falar? Tem o Knights. Não posso esquecer Knights, bela menção rosa. O Yuji Naka, acho que o único jogo... Ah, não é o único jogo bom, mas é... Acho que fez um certo sucesso no Sega Saturn, né? Você sabe que eu comprei ele, né? Eu tinha aquele controle, cara. Achava aquele controle redondo que vinha com ele sensacional. Legal, né? O direcional tinha os 6 botões em cima. Eu já usava muito ele pra jogar Street Fighter. O direcional é igual daquele do Mega. Muito bom. Muito, muito bom. Mr. Bubbles, menções honrosas. Tem o Kirby... Óbvio. Olha só, ótimo, não é que vocês estão vacilando, hein? Caramba. Kirby. Eu vou falar que eu pensei nele durante o programa e depois esqueci. Você é bem mascote mesmo, hein? É bem. O que é? Você tá dentro do universo Mario, mas é o Yoshi, eu acho que ele merece uma citação. Pô, cara, merece. O Yoshi é muito carismático. Ele tá dentro ali, mas ele tem jogo só dele. É. E um que é bem obscuro, que eu acho que quase ninguém jogou, que é o Jersey Devil, que era um jogo de PlayStation 1. Que era um diabinho. Só você jogou isso. Ah, eu vou esperar alguém mandar e-mail falando que jogou também. Você tá esquecendo do Crystal também. Ah, o Crystal, cara. O Crystal não conta que ele é um jogo que não vingou, né? Então. Eu tenho mais um mascote aqui pra falar, o Macaquinho Juju. Puta, eu ia falar ele, mas eu não sei se ele entra na categoria. É, então, porque ele é de tia, meio de tiro, né, cara? Mas não sei, eu acho que ele é animal, não precisa ser um animal. Mas fica, né? Fica lá, e discutam. Se o Juju Densetsu, quem é old school aí de arcade, de máquinas de fliperama e gráficos de bar, né? Discutam aí o que vocês acham, se vale ou não entrar. E completem o nosso cast com as suas dicas aí de personagens, né, mascotes ou massacotes que vocês tenham jogado, curtam, obscuros ou não, ou o que vocês acharam desse que a gente comentou. A gente agradece muito vocês por terem ouvido nosso programa até aqui e até o próximo episódio do AudioCast.